Acaba o jogo e começa mais uma prorrogação. Tirei o pau no gato, tô, mas o gato tô, não morreu. Tô na Chicaca, admirou CC. Eu me lembrei da admirou CC do Crive. Ah não, cara, não consigo. Me desconcertei, cara. Vai se fuder, Crive. Você é essa sua merda. Tá gravado isso? Tá gravado? Caralho, mano, que merda, cara. Que merda. Caralho, mano, eu tava indo tão bem. Aí eu falei, admirou CC, eu lembrei da sua merda, cara. Porra, cara, tudo culpa sua. Isso vai pro fim do podcast, tem eu fazendo a piada de Miro CC? Eu não sei se eu gravo, eu tô gravando já há um tempo essa porra, mas eu não sei se pegou essa parte. Mas tudo bem, não importa. Você quer repetir a piada pras pessoas, pra elas entenderem o contexto? Não. Não, que cara, bom. Tu não colocou fogo no teu CC, não, né? Cara, tá fedendo tanto, tá ligado? Tá saindo metano de braço nos braços, assim. Eu realmente imagino isso, levando em consideração a decadência que ele tá atualmente. Cada vez melhor, cara. Tem fungo na sua garrafa. Cara, respeito voltou nas piadas e no bolão, só digo isso. Ah, claro, com certeza. Estamos todos aqui, eu, Crive, Carlos e Eru Marques, para mais um podcast do Prorrogação, lindo, maravilhoso, como sempre. Estamos sempre aí na ativa. E é isso, não tem muito mais o que falar. Faz um podcast da prorrogação e vamos embora, tem muito pau pra tirar no gato. Cada vez mais rápido nessas aberturas. Eficiência. Olha só, que maravilha. Mas pra começar, nosso bloco de notícias, a gente vai falar um pouco de Negro Maravilhoso. Que não é tão maravilhoso assim. No caso, Mario Balotelli, olha só, teve um encontro com vários super-heróis e irá se juntar à Liga da Justiça. Foi o que fiquei sabendo. Cara, Super Mario, e Lanterna Verde. Pô, mas ele podia fazer o papel do novo Lanterna Verde. Imagina ele. Com certeza ele é melhor que o Ryan Reynolds. Concordo. Imagina, cara, imagina a marra pra cima do Super-Homem, velho. Ele chega assim, qual é, não, vamos salvar o mundo. Não. Cara, o Balotelli ia ficar lá, aí o Superman ia chegar e ia falar: caralho, Balotelli, o que você tá fazendo aqui? Salvar o mundo. Você não faz nem gol, mano. Quanto mais salvar o mundo. Ele vai virar porra, meu irmão. Eu sou irlandês a fazer mais gol que você, cara. E o pior que é verdade, cara. Isso é muito triste, né? É bem triste. Ah, mas, cara, porra. Ele pode não salvar o Liverpool, mas ele pode salvar o mundo, tá ligado? Sei lá. É mais fácil, né? Do que salvar o Liverpool. Porque de um lado, na Liga da Justiça, do lado ele tem o Super-Homem. No lado do Liverpool, ele tem o Lana Del Rey. Cara, você nunca teve tão certo, hein, Marx? Cara, sinceramente, o que vocês acham que vai dar Balotelli? Você acha que ele continua no Liverpool? Ah, continua no Liverpool. Na próxima temporada ele vai voltar, digamos, ao futebol? Digamos que, sinceramente, eu acho que o Balotelli nunca teve aquele puta futebol, sabe? Cara, eu acho que o único momento que ele jogou bola, né, assim, que pra mim que pareceu que ele realmente ia ser um baita jogador, foi naquelas Copas das Confederações aqui no Brasil, e na Eurocopa, antes, em 2012, que ele, porra, ele fez uma semifinal contra a Alemanha, que ele mete 2 gols, que ele jogou muito naquele jogo. É aquele gol que ele... comemoração clássica que ele tira a camisa e fica forçando o peito, assim, não é? Ele é tipo super-herói, tá ligado? Porra. Não, mas botou um colão. Mas falo... a camisa da Puma é quase tão fortinha assim que vira um colão, tá ligado? É, mas a parada é que a primeira vez que eu realmente prestei atenção no Balotelli foi pela seleção italiana, porque nos clubes mesmo eu nunca tinha realmente falado, porra, Balotelli, aquele cara que tá arrebentando, tipo assim, foi realmente... seleção italiana que eu vi, esse cara... Teve uma fase boa no Manchester City, pelo menos eu acho, mas assim, teve decadência depois, sabe? Mas mesmo no Manchester City ele não era o grande cara do time. Não era. Assim, ele sempre foi aquele cara que revezava com o Dzeko, entendeu? Ele sempre revezava. Tanto que naquele jogo do Always Be, tá ligado? Vocês se lembram que ele tira a camisa assim, ele tira tudo, do jogo contra o Manchester, que ele mete em 6-1. Ele é titular, mas um jogo antes ele era reserva do Dzeko. E o Dzeko é melhor que ele, mano. Na reserva, contundido lá, ele marcou mais gol na temporada que o Balotelli, velho. E ele jogou 3 jogos. Tem mais uma coisa também. O Balotelli é muito visto dessa forma, porque ele é um jogador que fez muito gol em jogo importante, sabe? Ele entrava, fazia gol no jogo importante e no resto ele não jogava mais nada, sabe? Sim, então... mas não era esse o papel dele na seleção italiana? Ele ficava o jogo inteiro apagadaço, de repente rolava um cruzamento na área e ele fazia o gol. Cara, mas tipo assim, centroavante, mas eu acho que o principal problema do Balotelli é que, tipo assim, ele é forte, ele tem habilidade, tipo assim, ele realmente é habilidoso, ele chuta bem, mas eu acho que ele fica assim, tipo, ele fica muito blazer no jogo, entendeu? Tipo assim, ele não se doa na marcação, ele só quer ficar ali parado, ele mal faz o pivô, então ele fica muito off do jogo, entendeu? Ele é muito... Se ele fosse o cara mais ativo, o jogo dele poderia rolar melhor. Você quer dizer que ele é, tipo, displicente, tá ligado? Sim, totalmente. É tipo o Eru Marques gravando o Prorrogação. Ele tá ali, ele é zica, mas ele fala só quando ele quer. Só quando ele quer brilhar. É, né? Isso aí, cara, porra, sou... Caralho, finalmente eu sou um negro maravilhoso, cara. Realizando um sonho, né? Valeu, cara, valeu. Viu, cara? Porra, vocês são foda. Cara, isso que a gente acabou de fazer tão livro, fã, seria que um chute do gato Lallana dele, e que é o dono da boca... Mano, é verdade, o Eru Marques é ele, o gato dele chama Balotelli, mano. É tão fã do Balotelli. Caralho, mano, eu tinha esquecido. É isso que eu vou falar, é tão fã que o dono da boca aí se chama Balotelli, cara, porra. Puta merda, cara, o Eru Marques agora realizou um sonho. Outro podcast, a Dream Come True, só que dessa vez pro Eru Marques. Olha só, que coisa maravilhosa. É isso aí, Balotelli, esse jogador que jogar futebol mesmo, joga quase nada, mas aparece pra cacete. É a zoeira aí, ganha contrato só nisso. Vamos pra próxima notícia. Gol. Pra nossa próxima notícia, a gente tem de novo o caso Amarília. Mas não por causa do caso em si, mas aparentemente alguns árbitros não gostaram do que aconteceu com a Amarília e assinaram um manifesto em favor do mesmo. Olha só, acho que eles nesse manifesto eles dizem: a Marília é um grande representante da arbitragem, permite que todos ganhem um salário digno. Que é só isso, né? Olha só, é a corrupção. O pessoal aí apoiando, na moral. Eu não entendo como alguém realmente consegue assinar um negócio em favor do cara, mas tudo bem. Assim, a causa é uma causa diferente. Assim. Por exemplo, eu acho muito errado... eles apoiar, digamos, entre muitas apoiar o Marília, sendo que o cara era um corrupto, sabe? Mas eu entendo essa manifestação por melhores salários dos árbitros, sabe? Mas, pô, isso não tem nada a ver com ser corrupto, tá ligado? Eu acho que se você quer fazer um manifesto que seja importante, você tem que se desvincular essa imagem, né? Não, mas a questão não é salário. Eles estão, tipo, o que me parece é um ato de, assim, calma lá, não pode, o Amarillo não pode ser punido, porque não pode ser criado um precedente. Porque senão a gente que vende jogo também vai ser fodido. É isso que dá a entender. Sabe? Tipo, pra mim é só imagem negativa, não existe nada de positivo nisso aí. Não, pelo que eu vi, assim, eles estão falando assim, tipo, o Amarillo fez isso porque, como árbitro, se ele fosse um árbitro correto, ele não faria, ele não receberia dinheiro, sabe? Ele tem um trabalho que é difícil, ser árbitro não é fácil. Mas assim, e não receberia o suficiente por isso, sabe? E por isso eles estão reclamando, visto dessa forma. Assim, eu não acho que, por exemplo, falar, ah, o Amarillo tá certo, tal, porque não tem como você ganhar dinheiro e tal, é certo. Mas assim, eu entendo o ponto de vista dele, sabe? Ah, mas até aí, a questão principal, Kurev, que eu acho que eles fizeram a parada pelo meio errado. Tipo, não é uma manifestação, não é uma petição. Sim, pro Amarillo, né? Foi o que eu falei. Foi o que eu falei. Tipo, se eles quisessem a ideia dele de um corrupto, certo? É, eu não realmente não vejo assim por. Tipo, como isso realmente ajuda, sabe? Eu acho que eles. Cara, mas eu acho que o Crive foi muito feliz, né, quando ele pontua que existe dois casos aí. Existe o caso da corrupção e existe o caso dos árbitros ganharem pouco. Na verdade, tipo assim, aqui no Brasil, em vários lugares do mundo, o árbitro, ele não é profissional. É um trabalho. É engraçado isso, né? Porque, tipo assim, ele dentro de campo mesmo, ele é o único amador, podemos dizer assim. Sim. Porque ele ganha por jogo. E, cara, tipo assim, eu acho que isso se reflete muito na qualidade dos árbitros que nós temos hoje, entendeu? É interessante perceber que o Campeonato Brasileiro hoje em dia, esse negócio de o árbitro tá distribuindo o cartão amarelo todo torto em momento, o técnico de São Paulo reclamou muito sobre isso, sobre a postura dos árbitros e tudo mais. E o legal de perceber, uma coisa que eu tava vendo hoje com o pessoal da ESPN, é que isso não é deles. Eles ficam com. Como eles são amadores, eles ficam com medo, por exemplo, de fazer uma coisa que é certa, mas que a comissão de arbitragem, ou então o pessoal que manda de cima, acha que é errada, e eles não poderem jogar, eles não poderem apitar, eles ficarem fora de jogos. Pra vocês verem como a profissão de árbitro é chata. Cara, entendeu? Tipo assim, é foda você pensar, por exemplo, na maioria dos árbitros, essa não é a profissão deles, sabe? Eles não ganham muito por jogo e tal. E é foda você pensar que provavelmente o cara tem um puta trabalho como árbitro, corre muito, tá o tempo todo ligado no jogo, sabe? Sofre muita pressão. Próprio jogador de campo, que tem. Assim, eu não tô falando que isso é certo, essa coisa de distribuir cartão amarelo por você conversar com o árbitro. Mas tem muito jogador que apela com o árbitro, sabe? Que xinga o árbitro. E é foda você ver que, por exemplo, um jogador que não joga nada, ganhando aí, sei lá, 50 mil por mês, e um árbitro que tá fazendo o trabalho dele de direito, ganhando muito pouco, sabe? Por jogo ainda, né? No caso. Então o cara tá fazendo aquilo por amor. Eu entendo você profissionalizar, mas assim. Péssima hora pra eles, tipo, vincularem com a ideia do Amarillo, sabe? Concordo, tipo assim, o timing foi horrível, né? Então, nesse quesito, tipo assim, você vincular isso à questão do Amarillo e tudo mais, porra, não tem a menor cabimento. Agora, que os árbitros há muito tempo, eles reclamam desse tipo de coisa, de não ser profissional, desse tipo de mandamento que vem de cima pra baixo, esse tipo de coisas, é verídico, entendeu? Então, a gente tem que separar muito bem o protesto que os árbitros podem fazer nesse quesito e do caso Amarillo, entendeu? Que é um caso que, por exemplo, relembra o caso que a gente teve aqui no Brasil da questão de venda de jogos e tudo mais, e também na Itália, na década de 80 e tudo mais, entendeu? Isso dá pra perceber como o futebol ele repete coisas que não deveriam repetir, entendeu? Devia ser mais. O tanto que é profissional que jogadores ganham milhões, Firmino sendo vendido por 40 milhões, Douglas Costa por 35 milhões de euros. E ao mesmo tempo a gente consegue ver coisas que, porra, deveriam ter sido esquecidas há mais de 50 anos. Não é, é um absurdo, é, tipo, essa parada do árbitro. O árbitro é tipo um freelancer, né? Ele Sim. tá lá, ele vai lá, faz o trampo. Ele ganha por jogo. Sério, cara, olha, vamos pegar, olha a renda de distribuição de TV, por exemplo, da Globo. Pra CBF distribuir pros times do Campeonato Brasileiro, ou a imagem, né, no caso. Eu acho que vem diretamente ao time. Mas sério, não podia separar, nem que seja 0,2% da quantia total, e destinar a uns que os árbitros tenham mensal, embaralhar isso. O cara não fazer só por hobby, só pelo amor. Pelo amor de Deus, né, cara? Não, mas é porque... Assim, nossa, vou abranger muito. Mas, por assim, é igual o professor do Brasil. O professor do Brasil é ruim? Porque que é... Porque ninguém quer voar. Assim, cara, eu conheço muita gente que gosta de dar aula, que tem vontade de dar aula, mas não vai ser professor porque é uma profissão que ela é maltratada. Ela é benquista, mas ela é maltratada. E ela é uma pessoa que ganha pouco. Então, quer dizer, você vai trabalhar muitas das vezes numa condição péssima e ganhando pouco. Então, quer dizer, assim, é um paralelo meio distante até, mas que são coisas que são meio marginalizadas, são, cara. Ah, mas isso é, acho que é com tudo, sabe? A minha profissão também é a mesma coisa, sabe? Tipo, artista ganha pouco, eu não sou profissional, eu não consigo ser profissional, mesmo que eu queira. Sabe, o que eu posso lá é fazer um negócio que basicamente o que me diz é assim, ó só. A gente tá dizendo que você é profissional porque agora você paga imposto pro governo. É isso, é a única coisa que eu tenho direito, sabe? É tipo, isso afasta as pessoas, porque, por exemplo... E eu acho que isso acaba... Você expandiu pra caralho o assunto, né? Mas, tipo, você... Qualquer situação, você vai falar músico. Ah, música no Brasil hoje é uma bosta. É, porque o músico bosta é o que ganha dinheiro. O músico de verdade não ganha dinheiro. Então, óbvio que a música não melhora, sabe? Acho que é com qualquer coisa. Se você parar de... Os hospitais não vão mal? Não tem um monte de problema com médico? Tem muito médico que diz que ganha pouco, sabe? A infraestrutura é ruim. Ah, não. Ganha pouco, não. Desculpa aí. Depende, Crave. Isso depende muito. Depende do lugar, depende da situação, cara. Tipo, eu vejo muita gente falando isso também. Pô, médico ganha pra caralho. Depende do médico. Depende da situação em que ele trabalha, tá ligado? Você vai ganhar muito se você vai trabalhar com áreas que estão, tipo assim, entre aspas, na moda, literalmente. Tipo... plástica, cirurgião plástico, esse tipo de coisa. Agora tem cara que passou, sei lá, 10 anos estudando na faculdade, saiu, começou a trabalhar com outras paradas mais pesadas e tal, vem se atualizando todo o tempo, mas tipo, ganha um salário de 8 mil reais. Tipo, não é um salário alto pro padrão brasileiro? Até é, mas tipo, não é um salário alto pro brasileiro. Não, mas eu conheço muita gente, amiga minha, que tá trabalhando agora, tipo, em hospital mesmo e tipo, sabe, SUS. Tem cara lá que tá atendendo gente o dia inteiro, velho, e esse cara ganha dois pau pra um cara que tá atendendo gente o dia inteiro, salvando vida, tá ligado? Tipo assim... Calma, recapitulando os árbitros, vamos lá. Sim. A gente, no caso Amarília, a gente foi pra outro foco, que eu achei até legal, mas assim, no caso Amarília a gente discutiu bastante no último prorrogação, certo? Sim. Não cabe aqui a gente repetir de novo o que a gente falou no último. Então, é o que a gente falou, é a questão do, assim, isso a gente tá falando do caso Amarelo, mas sim do manifesto dos árbitros, que eu acho até interessante, mas eu acho mal vinculado. É, eu acho que falta pensar um pouco ali no que eles estão fazendo, assim, tipo, salvou a Amarelo, não é a melhor opção, sabe? Eu entendo que vocês querem, mas essa não é a melhor opção. Então, vamos pra próxima, porque a gente tem outras opções também aqui de notícias. Luiz Henrique impede a saída de Douglas do Barcelona. Claro, melhor do mundo, porra. Melhor do mundo, porra, caralho. É claro que o cara vai impedir, porra. Foda-se o Messi, tem que ter o Douglas. Moleque, ele olhou e falou assim: eu não posso tirar o meu lateral direito, tá ligado? Tem que ruir Daniel Alves, tá ligado? Não, mas ele realmente pensou nisso. Até porque ele deve saber que o Douglas fantasia de Daniel Alves. Inclusive, ele que deve ter dado a ideia. Por que a gente não fantasia o Douglas de Daniel Alves? Provavelmente foi ele que deu a ideia, cara. Tenho certeza. Cara, além disso, que toda uma indica, né, velho? Porra, você tá lá com o teu... Tu viu o Real Madrid? Ah, não, ganhou com quem? Com o Casemiro. O Casemiro saiu. O que é que deu? Ruim. Deu ruim. É? Então, mas até aí o Arsenal não ganhou com o André Santos, né? É, cara, mas tipo... Não tem explicação. Ah, mas o Arsenal também não tem jeito, cara. Porra, caralho. Você tá pedindo muito também, né, cara? Porra, mas o time... Cara, vocês contrataram o Albeck, cara. Tipo, já começa errado quando alguém contrata o Albeck. Cara, o Arsenal tem o ganso com o grife. É absurdo, cara. O Arsenal... Mas acabaram de contratar um bom goleiro. Eles acabaram de contratar um goleiro, mas parece que a gente tem um quadro chamado Tommy Levy. Eu acho que ele vai colocar o Cisne titular, tenho certeza. Até porque ele é do... O Sérgio é do nível do... Do Courtois, né? Babahouse. Cara, isso não tem nada a ver. É porque todo mundo sabe que o Arsene Wenger é um fã de balé clássico. Essa é a resposta. Nossa. Cara, eu tava pensando nisso, cara, bem na hora que você falou, né? Olha só, Cry, você tá mais esperto. Mas ele é um jogador, que quando tá chovendo, ele também faz uma puta partida, porque é o Lago do Cisne. Olha só, vamos passar pra próxima, porque é só isso que a gente tem pra falar do Douglas, então bora lá. Corega Reita Gol! Temos aqui uma listinha do Globo Esporte, que não é muito confiável, já aviso aqui, sobre os públicos nos estádios do Brasil no ano de 2015 até então. É, vamos lá. O maior destaque disso tudo, primeiro, é que nenhuma ocupação média passa de 60%. Porque é óbvio que não vai passar. E o mais curioso é, o Guaratinguetá tem menos 1%. Como é que eles conseguem menos 1% em capacidade? Eu não tipo... sei. Eu não sei, o lugar implodiu? Cara, não, tipo assim, sempre aquele acontecimento da Fonte Nova que abriu um buraco no meio do estádio? Calma aí, tem 1% menos, de pessoas. Tá escrito menos de 1%, é zero alguma coisa. Então, calma lá. Ah, tá! Mas quando eu bati o olho, eu falei menos 1%. Eu fiquei pensando, será que a galera entra no estádio e sai depois, cara? Antes de acabar o jogo? Eu não sei, cara. Também não faço a mínima ideia. Nada, mas, pô, tem 1% do lado de fora do estádio e o estádio vazio, cara. Não, sabe o que eu acho que é, cara? Que tipo, é que os jogadores saem. Ai, não tem mais nada, cara. Eles desistem na partida, né? Ô, cara, mas é só eu que achei estranho. Os primeiros números, eu acho que eles estão um pouco acima do que é o real, cara. Você é bem honesto, cara. Eu não acho. O Corinthians não lota o estádio, mas assim, tem um público alto. Mas, cara, é impressionante, por exemplo, a discrepância do ticket, sabe? Do preço do ingresso, sabe? É absurdo isso. Não, mas porque, é óbvio. Mas, tipo, o Palmeiras eu entendo, que acabou de construir a arena. Então eu entendo o ticket ser mais caro. O Corinthians também é recente, a arena do Corinthians. O Corinthians tem uma vantagem muito grande dentro de São Paulo, porque, vamos ser sinceros, São Paulo não é uma cidade fácil pra se andar de carro, certo? Sim. E a vantagem do caso do estádio do Corinthians é que é um estádio preparado pra Copa, então ele tem um acesso fácil pelo metrô. Bem mais fácil que, por exemplo, o Morumbi. Morumbi é muito mal localizado como estádio. Sim, sim. E isso dá muita vantagem. E tem outra vantagem, que a torcida do Corinthians é muito fiel. Mas assim, é longe, é muito longe de algum estádio da Europa, sabe? Da lotação média do estádio da Europa. Vamos pegar aí Borussia Dortmund, 10 anos seguidos, a maior lotação. Borussia Dortmund normalmente tem 99% do estádio lotado. Cara, o Borussia Dortmund tem média de anual de 98,5%. Não, mas até aí, se você for ver times ingleses tipo o West Ham, eles têm uma média assim também. Não, mas cara, os times ingleses, a média maior de 90%. Até os times da quarta divisão, média de 90%. Cara, mas olha o preço do ingresso também, né, cara? R$63, cara, ninguém tem condições de pagar isso, sabe? Não, mas e sabe o que é bizarro, Crave? Assim, em teoria, fazendo um contraponto aqui, Corinthians e São Paulo são dois times grandes em São Paulo, e eles têm características distintas. A média geral, o Corinthians tem maior torcida, mas a torcida do Corinthians é de uma classe mais baixa. Enquanto em teoria do São Paulo é de uma classe mais alta. Já foi. Não, eu também acho. Ainda é um pouco. Eu não acho. Já foi, viu? Não é mais. Antes tinha muito isso. Mas hoje eu não acho que é, não. Cara, eu acho que Eu acho que o São... Não acho. São Paulo, depois da década de 90, ficou muito popular entre as classes mais baixas também. Não, era assim. Ficou, mas o Corinthians é mais ainda, cara. É isso que eu tô falando. Eu ainda acho que o Corinthians tem uma porcentagem maior da classe baixa, entendeu? É o que eu tô dizendo, sabe? Pode até ser, mas não é uma diferença tão marcante. Mas assim, você não acha que é muito bizarro um time com uma torcida tão grande, tão polarizada, de tantas classes assim, você ter o ingresso caro, ponto? Tipo, é escroto. Em teoria, o São Paulo, que tem uma média, uma torcida um pouco mais uniforme contra essa relação, tem um ingresso mais baixo que o do Corinthians? É que é aquela coisa. Vamos pegar aqui, por exemplo, a torcida, no caso, é mais difícil acesso para o estádio do São Paulo, e a torcida do São Paulo, desculpa aí, eu sou São Paulino, mas é menos fiel que a do Corinthians, pelo menos atualmente é. Não, mas isso sempre foi. Não é atualmente, sempre foi menos fiel que a do Corinthians. Agora, eu vou ser bem honesto, eu não acredito nesse número de média, tanto de Corinthians quanto do Palmeiras, de 30 e 28 mil. Eu acho que é menos. Pelo que eu acompanhei dos jogos... Eu acho que é. Eu sinceramente acho que é, mas tudo bem. Pô, mas cara, ó, vamos pegar aqui que eu acho, por exemplo, absurdo, é diferente de... Do ingresso. Tipo, por exemplo, você vai assistir um jogo do Palmeiras, do Campeonato Brasileiro, custa R$70, e um jogo do Grêmio, no Campeonato Brasileiro, custa 30, sabe? Podia ser mais uniforme o preço, não é? O cara poder sempre tá indo, sabe? Você não concorda comigo? Não, sim, concordo. Eu acho que assim, o grande problema é que até agora, acho que nenhum clube conseguiu realmente pegar um gráfico assim e estabelecer um padrão para cobrar o ingresso, para colocar os torcedores dentro do seu estádio, sabe? Porque aí você vai ver a maior... Você fala de discrepância, a maior discrepância é você ter times com públicos muito maiores e com rendas muito inferiores, tá ligado? Tipo, porque isso, que, isso sim que é o que surpreende muito, porque você vai pegar... Você olha nessa lista, você tem uma grande parte de, assim, numa média de clubes com investimento menor, que são clubes do Nordeste e tal. Você vai ter, por exemplo, Bahia, Santa Cruz, Ceará, Fortaleza. Então, tipo, estão na frente de clubes como o Fluminense, sabe? Que tem muito mais investimento. Só que aí você for olhar o Botafogo, desculpa, cara, mas Botafogo é uma vergonha, cara. Botafogo. Ah, mas o Botafogo, eu acho que esse número tá errado, porque o Botafogo não tem 12 mil torcedores, mas nem fudendo. Né, Carlos? Cara, 12 mil é uma Kombi bem grande, né? 12 a Kombi bem grande. Mas o Fluminense ainda tem, tem menos torcedor que o Botafogo, cara. A média do Fluminense média, é 15%. Média no Brasil, o Fluminense tem menos torcedor que o Botafogo. Não, a média do Fluminense é ridícula. Eu tô vendo aqui, cara, porra, a média do Fluminense é de 10 torcedores no estádio. Você pensar que ele joga no Maracanã, que tem 80 mil lugares, cara. 88, se não, 78. Cara, mas assim, vamos lá, o meu problema é que, por exemplo, o Maracanã, hoje em dia é nem tanto, mas o Maracanã, o ingresso é caro. A média de ingresso no Maracanã não é barata. Eu tava vendo outro dia, a média de manutenção do Maracanã é de... R$15 por assento, entendeu? Tipo assim, pra cada pessoa que no ingresso, vocês cobrarem menos de R$15 no ingresso, eles estão saindo perdendo, entendeu? Eles estão saindo no prejuízo. Nesse quesito, você vê como é caro manter o Maracanã. Sim. Até aí, tudo bem, beleza. Eu entendo. Eu entendo que, por exemplo, e aqui no Rio, tem um problema que, por exemplo, você tem essa contabilidade aí, você tem a porcaria da meia, que tem tudo no Brasil, se eu não me engano, parte de meia entrada, mas aqui no Rio tem lei de gratuidade gigantesca. Por exemplo, criança não paga, abaixo de 12 anos, e pessoas acima de 60 anos não pagam. Só isso aí já coloca. E você tem outras porrada de gratuidade, servidor público não paga, sei lá, família de militar que morreu em ação não paga, entendeu? Tipo, esse tipo de coisa assim. E isso... Isso abaixa muito o número de ganho que uma pessoa no estádio pode ganhar. Então, os clubes aqui jogam um preço lá em cima e se afastam, entendeu? Sim, fora organizada. Tipo, fora organizada que algumas ganham ingresso. Hoje em dia, a maioria do Rio, se eu não me engano, do Flamengo não ganha, nem no Botafogo não ganha. Aqui acho em que São Paulo, não. Também, não. Aqui ganham. Em São Paulo, todas ganham. Acho que aqui no Rio, se eu não me engano, a única que ainda ganha... Todos os tickets é do Vasco. Se não me engano, o que é repassado é que todos os ingressos pra maioria aqui do Rio são repassados com o valor de meia. Todos os ingressos deles. Aqui em São Paulo, a maioria ganha esse pá, tipo, time tipo Palmeiras paga pra 3 ainda por cida. Organizado ao mesmo tempo. E bota pra entrar. É uma parada escrotíssima. Se você simplesmente obrigar a organizada a pagar ingresso, você duplica a renda do Corinthians, tá ligado? Que é uma coisa estranha. Agora, você vai ver a média, acho engraçado isso, porque assim, eu acho que tem um gráfico de evolução da média, e aí você percebe o quão inútil é o campeonato estadual, porque aí você tem assim, a média extremamente baixa, tipo de 5 mil pessoas, aí você começa o brasileiro e ela sobe pra 15. É isso, tá ligado? Tipo assim... E na Libertadores é 33. Não, a Libertadores... Você vê aqui, ó, a média de público, o São Paulo, que é um time que tem a torcida pouco engajada, os jogos da Libertadores de São Paulo tem pelo menos 50% do estádio cheio. Cara, tipo assim, mas aí, aí que tá, tipo, o brasileiro, ele é muito acostumado com... O brasileiro não se acostumou ainda com ir ao estádio todo dia pra ver jogo de campeonato ponto corrido. Então, é, cara, desculpa te interromper rapidão, mas é, eu tô lendo um livro, chama Febre de Bola, não sei se vocês conhecem. Não, não conheço. Não. Que é sobre... É, ele tem até um filme, eu acho que já viram um filme, que é um filme de comédia de um cara daquele tempo que o... Que é um filme de comédia baseado em beisebol, do cara daquele tempo que o Boston Red Sox conseguiu ganhar dos Yankees. Uma vez. Eu não lembro o nome do filme. Que chama... pedir a mulher em casamento no mesmo estádio. É, esse mesmo. Só que na verdade ele é baseado num livro em inglês de um torcedor do Arsenal. E esse torcedor do Arsenal, ele conta a vida dele, que assim, durante a vida inteira dele, ele teve várias namoradas, mas assim, ele ia perdendo as namoradas com o tempo, assim, porque independente do Arsenal estar numa fase boa ou numa fase ruim, ele ia todo final de semana no Raspberry. Na época não era o Emirates, assistiu o jogo do Arsenal. Independente do Arsenal estar numa fase boa ou ruim. Porque lá você tem aquela coisa, sabe? Eu não tô indo pra ver o time na Libertadores, eu tô vendo o time jogar. Eu tenho essa, tipo, definição. Toda semana eu vou ver o Arsenal jogar, jogos em casa, eventualmente fora, entendeu? Então, o Brasil falta isso, sabe? Falta, por exemplo, uma coisa que tem em alguns lugares, que é, por exemplo, estacionamento pro sócio-torcedor, pra ele sempre estar lá assistindo o jogo, entendeu? Cara, mas olha só, não só isso, eu não sei se vocês já foram em algum estádio fora do Brasil. Eu acabei indo em Miami e vi como é que é a montagem em Miami. Tipo, Miami e Estados Unidos é uma coisa diferente, porque as ruas são muito largas, então, tipo assim, e estacionamentos são enormes. Pô, estacionamento pra caralho, então você consegue chegar de carro, né? Não tem metrô em Miami, por exemplo. Boa pergunta, não lembro agora, mas tudo bem. Em Londres, por exemplo, onde era o antigo Hyde, onde são os estádios, praticamente todos os grandes estádios, eles têm estações de metrô e de trem a mais ou menos 1 quilômetro de distância do estádio, entendeu? Essa é a distância. Então, quando você cria um estádio, por exemplo, uma cidade como Londres, cidades europeias onde você tem que ter o aval da prefeitura para construir os estádios, existe todo um acerto entre prefeitura e o parte privada do estádio para que se tenha mobilidade urbana para chegar mais fácil ao estádio, entendeu? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, para você chegar no Engenhão é um parto, porque as ruas são pequenas e você tem os ônibus, seus ônibus que passam, alguns deles passam por algumas áreas perigosas aqui do Rio de Janeiro, e você tem a linha de trem. Quer dizer, você tem uma linha de trem que passa no estádio, entendeu? Você não tem metrô passando, você não tem outros tipos de vias que passam, entendeu? Até o número de ônibus é meio escasso. Então, você acaba indo de carro e superlota uma região que é vista com ruas muito curtas, muito pequenas. Então, causa um trânsito infernal. O Maracanã já é um pouco diferente, porque o Maracanã, ele mora numa área central do Rio. Então, as ruas são bem largas, né, em volta do Maracanã, até porque isso foi construído por volta do Maracanã. A partir do Maracanã, na Tijuca. E existe estação de metrô, duas estações de metrô perto, e estação de trem. Também duas, bem próximas ao Maracanã. Então você vê aí a facilidade que você tem pra chegar num estádio e a dificuldade que você tem pra chegar em outro. Isso já causa um problema pra você ter um público legal. Ah, se você for comparar, por exemplo, com a MLS, a média de público da MLS, pra quase todos os jogos, é 20 mil. Cara, do Orlando City, a média do Corinthians, é a mesma média. É 28 mil torcedores do Orlando City. Só que é engraçado, Craig, porque você fala assim, em média, lá é média mesmo, assim, não é tipo. É porque assim, você vai ter jogos Corinthians na Libertadores e tal, tipo Corinthians contra São Lourenço, tem até nesse dado aqui, que o Corinthians vai lotar o estádio. Lá não é bem assim, lá não tem jogos como às vezes tem aqui no Brasileiro que vai ter 10 mil torcedores e outros que vai ter 70. Lá não, lá é realmente, quase todo jogo tem esses 30 mil, esses 20 mil, sabe? Realmente estão lá. É muito diferente daqui. Eu vejo uma coisa que o Crive falou aí do torcedor brasileiro. Primeiro que o torcedor brasileiro, sei lá, eu não sei se ele dá mais importância a mata-mata, tá ligado? Porque vira e mexe, mata-mata tem mais público do que ponto corrido. Não é vira e mexe, é assim, o mata-mata tem... Tem mais público. Eu acho que o brasileiro gosta mais do mata-mata, é que ele gosta da emoção, é o jogo que você decide ali no local, tá ligado? Eu acho que, como quase tudo no brasileiro, ele não tem perspectiva de construção. Ele tem perspectiva de imediatismo. Então, tipo assim, como mata-mata é uma coisa imediata, tipo assim, eu tenho que ganhar nesse jogo, ou pra me classificar, ou pra conseguir vantagem pros caras não se classificarem na casa deles, entendeu? Tipo, é uma coisa imediata, eu tenho que ganhar ali. Então enche. aí o pessoal vai e tudo mais e tal. Do público, do ponto corrido, por exemplo, você pega um jogo na, sei lá, nessa rodada agora, 11ª, 12ª rodada, o pessoal não tem o pensamento que, por exemplo, ah, esse é um jogo que, porra, se não ganhar aqui, talvez na 34ª passar o pau. É. Entendeu? E aí, isso não cria assim, esse negócio. E não cria esse negócio de fã. Eu acho que aí, dois lados. O público não vai. E eu acho que o clube, falando agora tipo assim, de marketing esportivo, de pegar o torcedor e falar assim, cara, vai, que tu vai ter além do jogo. Já deveria ser o bastante, cara, você ir pra ver o teu torcedor. Você torcedor já deveria ir pra ver seu clube, entendeu? Se você é realmente fã, se você gosta daquele clube, como o Crave mostrou o cara do Arsenal agora, você tem que. Deveria ser bastante ir pra ver seu clube, mas pegar e falar assim, não vai que tu vai ganhar, talvez, tipo assim, uma coisa que era legal um tempo atrás do sócio-torcedor do Corinthians era, você tinha que ir em um jogo, por exemplo, num jogo merda, tu tinha que estar lá pra ter prioridade e desconto futuro em um jogo importante. Então o cara tinha que ir num jogo como, por exemplo, Corinthians versus Piracicaba, uma parada assim, pra no jogo Corinthians e Boca ele ter prioridade e ele poder ter desconto de compra, chegando até chegar o ingresso aí de graça. Isso é uma forma de você quase praticamente obrigar o torcedor. Não acho o melhor dos... Acho hoje talvez o melhor dos meios, não acho o ideal, mas tipo, tem que ser coisas assim. Hoje em dia você tem que forçar o torcedor aí. Eu acho... Se você... Não, eu ia falar... Tem mais um ponto... Não. Continue. Então o que eu ia falar, que você falou assim, esse negócio de forçar e tal, é um meio, porque eu acho que quando eu observo, principalmente depois que a gente começou a prorrogação, eu passei a observar cada vez mais um fato que pra mim é fundamental nessa, em toda essa questão, que é o fato de que o brasileiro, o torcedor brasileiro, não só ele não tá acostumado, como você bem disse, de acompanhar, de ser torcedor e tal, mas de acompanhar o clube, independente de ir ou não no estádio, acompanhar o clube, sabe? De acompanhar o futebol, de estar inteirado no que tá acontecendo, sabe? Não existe essa mentalidade no Brasil. Ah, você torce pro Corinthians, você vai lá, você zoa. Numa final, você vai lá e comemora. Mas eu tenho um amigo que é corintiano, foi na final da Libertadores que o Corinthians ganhou e tal. Mas você pergunta pra ele quem tá jogando de volante no time, ele não sabe. Ele não faz a mínima ideia. Ele não acompanha. Ele não sabe o que tá acontecendo. Aí você fala pro cara assim... Não, porra, mas o Neymar foi o artilheiro da Champions. Porque eu nem lembro do Neymar. Tipo, o cara não acompanha futebol. Cara, acompanha. A galera do selfie na Copa do Mundo, sabe? Sim. É mais importante você tirar foto do que acompanhar o Iniesta jogando. Puta, nunca vou ter a oportunidade de ver o Iniesta jogando. Ou, sei lá, o James Rodrigues. Não, é importante tirar selfie, falar que foi... Sim, mas... cara, uma das coisas que eu lembro até hoje, que eu vi o jogo Chile e Espanha no estádio, né? Eu vi uma posição muito merda, entendeu? Mas a minha sorte é que os dois gols do Chile saíram atrás do gol que eu tava. Mas umas coisas que eu consegui perceber do jogo, que na posição que eu tava vendo não dava pra ver direito. Mas você consegue. Você que joga bola, que você gosta de futebol, você assiste na TV, quem já foi em estádio sabe que é muito diferente em estádio ver os caras jogar. Sim. E ter visto alguns caras jogando ao vivo, pra mim foi tipo assim, uma experiência fantástica. Tipo, você vê o quão o Alex Sanches consegue jogar de pivô, sendo magro do jeito que ele é, e ele consegue no drible de corto e ser arisco ali, daquele drible de costas, assim, ele consegue desbancar o cara que é muito mais forte que ele, entendeu? É genial, tipo, uma coisa assim, eu fico surpreso. Você escolhe o que você vai ver, se você quiser ver ali, olha o volante, olha a movimentação dele, olha o que ele tá fazendo agora, você pode ver mesmo que ele não esteja com a bola, sabe? Não, cara, não é isso, muito diferente, é muito melhor, cara, é absurdamente Sim, melhor. E não só isso, quando eu fui nesse jogo da Espanha, uma coisa que eu percebi, tipo assim, foi muito diferente. Eu tava assistindo, na época eu tava assistindo, eu tinha acabado de o Botafogo de passar na Libertadores, né? Então eu tava indo realmente ao Maracanã algumas vezes, regularmente, fui o Maracanã, não fui, aí saindo da Libertadores, não fui mais no Campeonato Brasileiro. E aí depois, no ano da Copa, assim, mais ou menos, eu tava acompanhando. E a diferença de... Aí falando mais de parte técnica, de padrão tático, de como os dois times jogavam numa área só de meio campo e como os times brasileiros têm que usar o campo inteiro, assim, uma coisa muito espaçada pra jogar, era bizarro. Eu tô falando sério, tipo assim, tinha lances, momentos de jogo que você percebia, e eu não conseguia perceber o último cara, mas que praticamente todos os jogadores, os 20 que estavam em campo, eles estavam no meio do... só metade do campo. E uma bola... rodável, os caras se mexiam o tempo inteiro, você para pra olhar aquilo, e aí você começa a perceber como os caras jogam, tipo Iniesta, como o cara tem um toque de bola refinado, como ele para a bola, ele consegue puxar, como ele protege a bola. Você vê o quão diferente é esse cara ali naquele momento, entendeu? Mais que pela TV. Você consegue ver os blocos, né, os blocos do campo se movendo, você consegue ver esse momento que você fala, quando o cara pega, para a bola, puxa ela e você vê que ele tá fazendo aquilo que ele tá vendo toda uma outra movimentação ali acontecendo naquele momento. Tipo, a parada absurda, eu lembro que uma das coisas que eu fiquei mais surpreso quando eu fui no estádio a primeira vez, São Paulino, fui ver o Rogério Ceni, né? Porra. Eu vi o Rogério Ceni, você fez o Rogério Ceni fazer gol? É, ele marcou um gol de falta nesse jogo, curiosamente. O meu também, ele marcou um gol de falta, tipo, na frente do gol que eu tava olhando, sabe? Foi num jogo contra o Náutico, se eu não me engano. O meu foi São Paulo e Cruzeiro, foi o jogo que definiu o campeonato São Paulo de 2006. O meu foi há muito tempo atrás, eu lembro que eu fiquei mais surpreso quando eu vi, porque aí eu realmente entendi qual é a função do goleiro durante todo o jogo, como funciona, porque você não consegue ver isso na TV, que aí você começa a ver que com cada movimentação assim, do time, ele vai andando... numa determinada, tipo, não é uma parada aleatória, alguns são, mas no caso do Rogério Ceni não era aleatório, ele não ficava, tipo, numa posição, vou esperar a bola, não, tipo, o time mexia, tipo, virava a bola, ele andava um pouquinho pra um lado, sabe, tipo, esperando a jogada, ele se movia de acordo com a jogada, sabe, de acordo com tudo que tava ali acontecendo. Eu falei, puta, caralho, que porra louca, tá ligado, tipo, eu nunca prestei atenção nisso, sabe, o quão complexo pode ser pra um goleiro simplesmente, tipo, dar uns passos e às vezes faz diferença, porque eu lembro desse jogo, tipo, teve uma jogada, o cara só deu um chutão, sabe, e errou, pro Náutico, aí o Rogério Ceni tava lá pra pegar a bola, porque, tipo, porque ele tinha se movimentado certo antes, sabe, se ele simplesmente não tivesse prestado atenção na movimentação do jogo, ele, tipo, ia ter que correr muito, sabe, ou, sei lá, fazer uma merda. É uma parada louca, eu acho que o torcedor não tem essa ideia de como é ver o jogo no estádio e tal, e isso tá sendo menos passado, a nova geração, essa cultura tá se esvaindo cada vez mais, sabe, a cultura do futebol é a cultura de acompanhar o esporte, ver como ele funciona e tal, não existe mais, eu fico inconformado com isso, eu fico inconformado de ver um cara que acompanha futebol fala que o Davi Luiz é um gênio, sabe. Tipo, eu não sei realmente... a gente odeia o Davi Luiz, claro, mas, tipo... É boa parte porque o cara não acompanha futebol. Ele não tem ideia do que é o futebol de verdade e ele não faz ideia do que é movimentação, por exemplo. Não faz ideia de como o jogador tem que jogar a bola. É por isso, não é porque simplesmente ele tá errado, às vezes é ignorância, tipo... Porque ele não tem essa cultura. E eu vejo que mais de 90% do público de futebol no Brasil é esse público. É o público que não acompanha futebol de verdade. É uma grande minoria que realmente sabe o que é futebol, que realmente quer acompanhar futebol. Caralho, tô falando isso com essa musiquinha de fundo, tá dando uma tristeza. Pior que ele tá tossindo assim, eu acho que ele tá chorando, cara. Parece que tá chorando. Porra, lá o moleque em pranto. Pô, o futebol morreu. O futebol morreu, cara. Nós vamos uma geração com doce, uma nova geração de Justin Bieber, porra, 7-1 maldito. Mano, eu tava aqui olhando pro chão todo deprimido, cara. Porra, eu tô aqui assim, cara, eu acho que eu tô mais deprimido que o Balotelli no Liverpool, tá ligado? Foi o mais olhando o hot dog dele, assim, sabe? Ele tava olhando assim, ele, porra, como não como? Mas é questão. Ele chorou no hot dog, ele falou, caralho, o que eu faço agora? Eu já comi esse hot dog faz tempo, cara. Então, você acha que eu tô de sacanagem, que eu tô falado aqui de bobeira? Não, pô, tô comendo hot dog. Então é isso. Vamos falar um pouco de Copa América. Olha o Jess, Carlos. O Jess reapareceu. É o Utah Jazz, né, Cruyff? Utah Jazz, né? Cruyff que veio perguntando do Utah Jazz esses dias aí, né, mano? Coisa é, louca. Cara, é real a história. Eu li sobre o Utah Jazz, eu sei que era porque era um time de New Orleans, e o New Orleans é a cidade do Jazz. Então, New Orleans não, é New Orleans, certo? New Orleans, tá certo. Olha só, ele realmente tá... Será que ele tá preocupado? Cara, daqui a pouco eu tô proficiando basquete, viu, mano? Tô começando a gostar dessa parada aí. Se eu comprar o NBA 2K, talvez aí eles tenham um novo cara pra comentar de basquete, porque eu vou entrar aí no, sei lá, no meandro do basquetebol. E tá na lista das pautas aí, gravação sobre podcast de basquete, hein? Ah, mas então... até lá eu não sei nada, viu? Até lá... Cara, é não, sério, eu não tenho tempo pra fazer um intensivão basquete, cara. Mas, Crime, até o, aí... Crime, é ponto futuro, né? Que ele passe lá longe, né? Colocado... É, então... outra história, no futuro distante, né? Tão, tão distante. Não é uma cesta de 3 pontos, é um resultado construído, sabe? Tá. É, mas... Você não entende de basquete, não significa que você não pode falar dele. Já que o Dunga não entende de futebol e tá comandando a seleção. Então, né? É. Cara, acho que o Dunga não entende nem de humanidade, tá ligado? Tu viu aquele negócio que ele tá falando? Ah, não. Nossa, tem que gosta de apanhar. É, nossa. Caralho, velho. Como é que o cara dá uma dessas, né, velho? Não, como é que o cara que é uma figura pública, o cara é... Tipo assim, falando sério, o técnico da seleção brasileira é um dos caras que mais representam o país, tá ligado? É. Porque, porra... Não, e não é só isso, pô. O cara é capitão de Copa do Mundo, pô. Nossa, cara. É uma parada muito grotesca, né, mano? Eu sei lá. Eu não sei. Eu não quero falar dessa declaração estúpida. Não, cara, estúpida é engraçado, porque, tipo assim... É... Pessoal, aí vamos comentar sobre a SPN de novo, porque eles gostam de dar porrada em todo mundo e a gente também gosta de ouvir, né? É... Eles estavam comentando, pessoal, o Mauro César também comentando sobre isso, que eu achei uma coisa interessante, é... Porra, tu vai lá pra um Real Madrid da vida, tu vai pra um Arsenal, pro Liverpool, pro Barcelona, pro Bayern de Munique, e aí tu encontra, além da sociedade, que é muito mais avançada que a nossa, tipo assim, questão de pensamento e tudo mais, de interação, o que você encontra dentro dos clubes são profissionais lá dentro, entendeu? Tipo assim, você tem profissionais de gestão, você tem profissionais pra todos os tipos de área, inclusive em campo, né? Então você tem ótimos médicos profissionais, que no Brasil também tem, mas principalmente toda a comissão técnica é muito profissional. Todos os técnicos fizeram curso, fizeram uma porrada de coisa. Preparador, né? Físico, fisioterapeuta. É, tipo, você encontra um staff de alto nível nesses clubes europeus, né? E aí você vem pro Brasil e os caras que jogam lá, né? Que vem pra seleção, pô, o Neymar, o Felipe Coutinho, esses caras que o Barcelo, que jogam em grandes clubes, e chegam aqui e encontram a Dunga, Cebola, que é o auxiliar dele, entendeu? Como é o nome do cara lá, que é o coordenador da seleção, que era ex... Não, Gilmar? Gilmar Rinaldi. Cara, tipo, esses são os caras que... Murtosa, cara. Murtosa. Tipo, você encontra uns caras assim, tipo, são umas figuras, vamos usar uma palavra lá, meio patética, entendeu? Uma pessoa, mas são umas figuras que são muito mal preparadas pra posição que elas estão. Sim. Aproveitando esse contexto para embrasar você aí, Carlos, o hoje técnico do São Paulo, Osório, ele era o assistente do Manchester City, cara. Mas treinou o time que tomou 4-0 do Palmeiras, viu? Só digo isso. A gente vai falar disso depois. Que ele treinou o Manchester City. Agora foda-se que ele treinou o Manchester City. A gente vai falar disso depois. Mas falando da seleção... Brasileira, o Carlos deu um tweet, né? Isso foi cantado aqui pela prorrogação já há um tempo, né? Essa seleção, meu... Tava só faltava alguma coisa pra dar errado, né, mano? Tipo, não foi surpresa. Acho que ninguém aqui ficou surpreso, né? Com a seleção. Cara, mas tipo, foi exatamente o que eu falei. Eu esperava que ia um pouquinho mais longe ainda, viu, cara? Foi pior do que eu achei. Não, depende muito, né? Porque, porra, vamos lá. Time da Argentina... Não é que o time da Argentina tá jogando muito mal, o time da Argentina tá fazendo gol, entendeu? Foi jogando, criando chances, os caras estão criando. Aí me pega o Brasil, a Argentina, o Brasil fazendo aquele jogo insosso igual do Paraguai, e resolve que o dia que o Messi resolve jogar a caralha, junto ele de Maria, e os dois resolvem jogar a caralha, meu irmão. Não, tu quer ver outro 7-1? Mano, o Tevez realmente vai fazer alguém chorar, mano. Se deixar tipo, ali, mano. Dava. Eu não vou falar nada, eu só falei assim. Eu não sei nem se a seleção tava tão mal no começo, mas o Dunga, ele realmente consegue me surpreender. O Dunga me surpreende mesmo, que ele olha o jogo, segundo tempo, o jogo tá empatado, tipo, você pode ir pros pênaltis. Aí o que você faz? Se você coloca Douglas Costa pra jogar no lugar do Robinho. A gente tem que repetir isso várias vezes. Foi o Douglas Costa, não lembro. Foi o Everton Ribeiro também. Foi o Everton Ribeiro. Não, no lugar do Robinho. Mas é a mesma coisa, cara. Você vai tirar um cara que tem duas Copas do Mundo nas costas pra colocar um cara aí que nem conseguia ganhar mata-mata pro Cruzeiro, cara. Não, mas de qualquer forma, ele tirou dois caras que podiam ajudar o time e ele colocou dois que não ajudaram em nada. Cara... Eu vou te falar, eu já tenho minha opinião sobre o Douglas Costa, acho até ele um bom jogador, acho que superestimado. Eu não acho, acho um bosta. Eu acho uma bosta mesmo. Ele é um daqueles da molecadinha nojenta do Shakhtar. Molecadinha nojenta do caralho. O Eru Marques tem um ódio, né? E o Bernardo, Eru Marques? E o Bernardo, cadê o Bernardo, Eru Marques? A única coisa que o Douglas Costa faz de bom é fazer bullying no Bernardo. Cara, eu não sei, essa seleção, cara, ela é um complexo de decisões ruins, né? Em vários aspectos diferentes. O Dunga, ele consegue errar em várias coisas, velho. Tipo, cara, tipo, tintas. Mas aí que tá, tipo, eu tava vendo agora há pouco o Bem Amigos, né? Cheguei em casa e tava passando ele, então eu resolvi ver uma parte. Aí tá lá o Casagrande falando assim: não, mas essa é a pior geração que o Brasil já teve. Eu acho que não, tipo, alguém lembra da... alguém lembra da Copa América de 2007? Ah, mas, onde mas, o time do cara, Brasil aí, tinha aí, Júlio Batista? Aí, não, desculpa, cara, mas aí é porque o Dunga queria renovar o time. Eu vi isso aí. Mas tu cara, vai renovar com o Júlio Batista? Muito cara que tava jogando bola. Não, sim, mas ele quis, velho. Ele que quis. Não é a pior geração. Cara, é a pior não é... convocação. É, eu não acho que é a pior geração. É a pior administração possível que a gente já teve, sabe? Então, me espera. Calma aí. Então, mas eu não ia colocar que era melhor. Era pior. Beleza, eu não acho também. O detalhe era a continuação da frase do Casa Grande. Ele virou e falou assim: não, mas o futebol brasileiro tá pedindo ajuda, tá pedindo socorro. E ele achava que... Qual que é mesmo? Ex-campeões do mundo deveriam estar mais próximos dessa área de atuação da seleção e tudo mais, porque eles entendem melhor, jogadores entendem melhor como é a coisa. Cara, eu vou ser muito sincero, tipo assim, se algo desse tipo continuar, e é o que já está fazendo, né? Trouxeram ex-campeões do mundo pra ficar próximo, né? Vai continuar essa merda, sabe por quê? Porque a maioria dos pessoal que termina é jogador e para de jogar. Ele é preparado pra porra nenhuma. Ele não se prepara pra porra. Você vai ter pouquíssimos caras aí que foram ex-jogadores e tal, que são capazes de treinar. Você vai ter, tipo, sei lá, o Taffarel, que realmente se especializou em treinamento de goleiro, caralho a quatro e tal. Mas você vai ter, tipo, de todos os campeões do mundo que a gente teve... O Gilmar que tá com a galera é empresário, cara. É. Tipo... Cara, eu não sei. Primeiro que o Casagrande, pra mim, assim como o Romário, eu acho que a opinião dele é inútil. Mas a questão é que essa seleção... Isso aí, eu não sei, desculpa, não sei o que fazer. Você acha a opinião do Romário inútil? Não, não, do Casagrande inútil. Assim como o Romário, acho a opinião do Casagrande inútil. Eu fiquei falando assim, assim como a do Romário, eu acho a do Casagrande inútil. Não, não, a do Romário eu acho foda. Mano, se ele falasse isso do Romário, eu dava um tapa na cara dele, velho. O Romário não, o Romário é excepcional. Isso é incrível, eu amo o Romário, gênio, dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Mas de qualquer forma, o que eu quero dizer é, eu não sei, eu olho pra seleção e eu falo, tá ruim, tá uma merda, não acho que vai melhorar, não vejo gente disposta a melhorar, todo mundo que parece que quer fazer alguma coisa só pensa em fazer merda. Não sei até quando vai ficar isso aí, mas vai continuar uma merda por um bom tempo, pelo menos é o que eu tô vendo aí. É, foda. Porque cara, não é isso, tipo, não sei, o pessoal fala, é a geração, cara, o pessoal tá se focando demais, esquecendo que futebol, muitas vezes, não é só o jogador. Muitos times, Atlético de Madrid, Borussia... Tantos outros que a gente pode falar na história que tinham elencos piores e jogavam melhor, sabe? não é só jogador. Sincero, o negócio de ter pessoas. O meu ponto que eu ia chegar era. Você, não precisa, você precisa ter pessoas preparadas para estarem nas posições dentro do futebol brasileiro. O que a maioria das coisas não acontece. O futebol brasileiro é uma coisa muito de. Ah, não, o cara é jogador, então o cara sabe da área, sabe como as coisas acontecem. Ah, não, o cara já é metido com futebol, então ele sabe das coisas. É uma parada muito amadora, entendeu? Em comparação com o que é feito na Europa, em comparação com outros esportes. Entendeu? É uma parada estupidamente amadora nesse quesito. E, porra. Tá na hora de você começar a escolher os caras realmente que funcionam. Porque, por exemplo, eu não acho que tenha nenhum técnico do Brasil hoje, nenhum, tô falando só do Duba, tô falando nenhum técnico do Brasil hoje, que vai chegar e pegar a seleção e fazer ela jogar bem. Entendeu? Bem. Porque, cara, vamos lá. Os jogadores que estão aí na seleção hoje, eles não são ruins. Entendeu? Todos os jogadores, eles não podem ser craques. Nós temos um craque chamado Neymar. Beleza, nós temos um. Mas nenhum deles são jogadores horríveis, tá ligado? Tanto que eles são jogadores de alto nível em diversos clubes fodas. Ah, o Davi Luiz é horrível, hein? Entendeu? Mas o Davi Luiz, cara, o Davi Luiz é café com leite. Davi Luiz é horrível, hein? Fala não, Carlos, mas é o Davi Luiz é horrível. É, Carlos, mas eu tô entendendo isso que você tá falando. É, tipo, realmente, o problema não são os jogadores, não é, é o que eu tô falando. Os jogadores é para o brasileiro a solução de tudo. Coloca craque que você resolve, coloca craque que você resolve. Não é assim, é o que você falou. A gente não tem um técnico hoje que faz isso, porque é fácil hoje falar que a seleção alemã, puta, a seleção da Alemanha, a seleção foda, toque de bola, nossa, do caralho, loiros bonitos, sei lá o quê. É fácil você falar isso, mas todo mundo esquece que essa seleção alemã de hoje, ela partiu de um processo de anos atrás, duas Copas do Mundo atrás, de reformulação até chegar ao ponto em que ela está hoje. Existia um pensamento para evoluir esse time. O Ozil, quando foi convocado a primeira vez, era um jogador da segunda divisão, sabe? Foi um processo. Não foi tipo assim, ah, chama só os melhores jogadores da Alemanha e vota. Não, não, vamos realmente pensar isso aqui e fazer direito. Hoje em dia, porra, a Alemanha é a potência do futebol, coisa absurda. Mas só pra reforçar essa parada do processo alemão, a maioria dos jogadores que foram pra ganhar essa Copa do Mundo, elas estão na seleção alemã na base desde cedo. Tava na base alemã, nos sub-20, sub-sei lá o quê, desde cedo, cara. Os caras vêm preparados desde molequinho, cara. Você não vê isso em outras seleções. É, corroborando o que você tá falando, Eru, a parte da Bundesliga, depois da Copa de 2002... A Bundesliga, como todo, junto com a federação, só pra lembrar aqui, a Liga e a federação, elas são partes separadas. Então, tipo assim, a Liga Bundesliga, junto com a federação, reuniu todos os clubes e traçaram um projeto pra melhoria do futebol alemão. Entendeu? Que é o processo que começou na Copa de 2006, que começou no período da Copa de 2006 e foi completado no ganho da vitória da Copa de 2014. Então, você vê aí, são mais de 10 anos de processo de reconstrução de um tipo de futebol. E para isso, o que eles fizeram? Eles pegaram clubes que eram de categorias até um pouco inferiores dentro da Bundesliga, como por exemplo o Borussia Mönchengladbach, como o apoio financeiro que a Wolfsburg, que o Wolfsburg tem da Volkswagen, já sido aceito pela Bundesliga, entre as Frankfurt, entendeu? Os times que eram menores, até não tanto historicamente como o caso do Frankfurt, eu acho que estavam menores naquele momento, e eles deram aporte para que esses clubes começassem a revelar muitos jogadores alemães e bons. O Borussia Mönchengladbach, cara, vira e mexe e revela jogadores muito, muito, muito fortes. O Mainz também é assim. Então, tipo assim, são clubes pequenos que foram apresentados um projeto para eles da própria liga e da própria federação. Para o quê? Para que houvesse um fundamento melhor no futebol alemão. Sim. Eu acho que isso é uma prova de que o problema da seleção ele é muito maior e que a solução também é muito diferente do que todo mundo pensa. Fora isso, a Copa América, bem, não tem nem o que falar. Esses jogos foram uma decepção. Um jogo pior que o outro, a única coisa que valeu a pena foi o Guerreiro que representou. Guerreiro é foda. Guerreiro representou e sozinho mesmo ele representou. Que fora isso, não deu nada. Não, rapidão, Lucas. Só falando no caso da Argentina, a Argentina fez um bom jogo contra a Colômbia. A Argentina. Não acertou o pé. Foi isso. É, o melhor jogo da Argentina foi o 0x0, sabe? Mas, cara, o que o Pastore jogou, assim, se a Argentina acertar o time, a Argentina é um dos melhores seleções do mundo, sabe? O problema é que tem que acertar. É que não tá entrando a bola, né? É isso que você tá falando, tipo... Meu, aquela coisinha que, tipo, tá tudo ali. Falta aquela coisa que vai fazer aquela seleção ir, tipo... É muito eu realmente concordo com você. Eu assisti o jogo da Colômbia, claro que eu virei 4 garrafas de cerveja de uma vez enquanto eu assistia, mas... Enquanto eu mais ou menos assisti aquele jogo, eu podia ver, essa seleção não tem problemas como a nossa tem estruturais agressivos, né? O Mascherano, meu, quantos anos já tem o Mascherano, né? O que esse cara joga até hoje é retardado, velho. Aparentemente, seu cachorro concorda, né? O cachorro concorda, tipo, realmente estamos com vários problemas. Cara, como eu falei, tipo, falando de seleção de bola mesmo, o que você não vê... A seleção não tem um padrão tático, a seleção não tem uma perspectiva de toque de bola, nada. O que o Dunga arma, tipo assim, é duas linhas de marcação e sai correndo, o que é muito mal montado. Porque Sim. Se você for ver, o Brasil no início desse jogo, o jogo contra a Venezuela, sem Neymar, era um time que no início se movimentava bastante, principalmente os quatro da frente, Robinho, Felipe Coutinho, William e Firmino, eles se movimentavam muito, Firmino um pouco mais parado, mas os três se movimentavam muito e davam muita opção. E depois dos 15 minutos, esquece isso, some a marcação, some tudo e, porra, vamos correr, vamos marcar, jogar pra trás e é isso. Felipe Coutinho, inclusive, fazia um papel estranho, que ele pegava a bola e de repente eu via que ele tava sem perspectiva nenhuma. Ele não fazia ideia do que ele tinha que fazer depois. Tipo, ele pegava, tirava um, dois caras, corria ele. Tá, e agora? Tipo, o que eu faço? Eu toco a bola, eu continuo, eu chuto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que armar, tenho que chutar. Tipo, às vezes ele ia lá e chutava. Às vezes ia lá e armava. Às vezes ele cadenciava, às vezes não. Tipo, ele realmente tava tipo, tá aí agora, o que eu faço? Tá ligado? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Isso era escroto, velho. A gente não pode fazer, não dá pra gente fazer a nossa votação pra próxima rodada da Copa América, porque já rolou um jogo. Que foi o do Chile com o Peru, o Chile passou. E o que eu ia falar pra vocês? E o lance do Jara, da dedada que ele deu na seleção uruguaia, porque não foi só no Cavani, foi vários jogadores. O que vocês acharam? Sei lá, eu achei. Ele já tinha feito isso, né, alguma vez. Achei engraçado só. Mas vocês acham que é passível realmente de suspensão? Porque ele foi suspenso, né? Sim, eu acho possível. Eu também acho. Eu acho tão merda quanto uma mordida, por exemplo, sabe? Ah, cara, eu acho que é parte do futebol moderno, né? Ele tá se enquadrando. Não compro mais ideia do futebol moderno, isso é uma mentira. Você tá decepcionado por causa do último podcast? Não, então, né? Os caras não compram a ideia, cara. Os caras são um bando de cuzão mesmo. Agora que a gente tá apoiando a dedada no cu, você não quer mais? Não, nem um pouco. Isso aí, Crave, contra um futebol moderno. Ah, vamos foder vocês dois. Vão tomar no meio dos seus cu, vamos passar pro Tommy Leve. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tommy e Leve. Morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem. Olha lá, vinheta. Tommy Leve. Por que Tommy Leve, Lucas? Você que teve a ideia do nome, no caso. É porque a gente tá falando do mercado da bola. Então, a gente, quando tava discutindo um nome pro quadro do mercado da bola, pensamos em supermercados. Em mercados, quitandas. Curiosamente, aqui na frente de casa, exatamente na frente de casa, tem um mercadinho chamado Tommy e Leve, que também faz referência a nada mais a ver com o futebol moderno, que é um Tommy e Leve, né, mano? Então, Tommy aí. É leve, né? Nossa. Vamos começar aí com o Firmino? Firmino, cara, você pode comemorar, bater palma, dar mortal pra trás. Cara, foi muito caro. Você vai reclamar? Cara, foi caro, velho. 40 milhões de Firmino é caro, velho. Não, sério. Tipo, é bom caro. Jogador. Eu gosto do futebol do Firmino, mas, cara, é caro. 40 milhões é muito caro. Mas você não acha melhor do que tem agora? Não, cara, não, mas tipo, é caro. A minha opinião, tipo, por exemplo, assim, beleza. Custo-benefício. Sim, isso que eu tô falando. Tipo, por exemplo, o Liverpool gastou 26 milhões de libras no Lallana. É uma coisa bem próxima, tá ligado? Foi 35 milhões de euros. É, o Firmino é melhor que o Lallana. Ah, é, eu concordo. Nesse quesito, comparando principalmente com as compras que são feitas dentro do... no meio ali do... da Premier League, é o preço normal a se pagar no jogador, entendeu? Agora, o preço... Então você vê 40 milhões sendo pago no Firmino, cara, tipo, você começa a lembrar que jogadores como Zidane, esse tipo de coisa, custaram ali perto, entendeu? Zidane custa 60 milhões. Não, mas o Firmino é a segunda contratação mais cara do Liverpool. Sim, ele só perde Pete Carroll. Olha, pensando assim, cara, isso é uma ótima contratação mesmo, viu? Sim, eu acho que tem um negócio importante. 38 milhões de libras no Pete Carroll, até hoje eu não entendo isso, cara. Cara, eu acho que... Parabéns. Cara, mas é sério mesmo, cara. Eu não sei se tá em posição de reclamar, cara, porque o torcedor da Juventus deve estar muito mais puto por fato do Tevez ter ido pro Boca por só 17, velho. É, mas aí também o Boca deu, tipo, vida eterna de nossas canteiras, né, pra você. Não, mas é... Sim, eu não falo nada. Acho que a gente já falou muito disso antes de gravar o podcast, já em outras conversas, outros dias, mas é... Assim... É entendível, né? Mas é uma decisão muito estúpida, cara. É uma decisão muito estúpida. Eu sinceramente acho, por que essa notícia não veio tanto à tona? Pô, pro futebol sul-americano, puta, é uma contratação muito foda, mas muito foda mesmo. Sabe? É muito maior que Ronaldinho, que se não, vier não, um fim de carreira. Ronaldinho é um jogador vindo no Brasil, pô. Deve estar no auge da carreira dele. É a melhor fase que ele já teve, eu acho. É, o cara jogando o fino da bola. E, cara, eu não entendo, cara. Eu realmente, eu paro pra pensar e eu penso nisso. O cara saiu, tipo, do topo, assim, três melhores do mundo, sabe? Disputar a bola de ouro, destaque da Champions, podendo disputar de novo no ano que vem a Champions League, sabe? Com tudo, time sendo reforçado, assim, tudo preparado pra funcionar. Tá ganhando suporte, sabe? Um cara pra ajudar ele no ataque. E aí ele... Foi pro Boca que não vai nem disputar Libertadores, que tá suspenso por causa do gás de pimenta, mano. Agora vocês entendem também a contratação do Mandzukic, né? Não, agora ela faz todo sentido, né? Prepare-se pro Pogba cobrando bola aérea, cobrando, quer dizer, lançamento longo na próxima temporada. Cara. Não, o mais engraçado é que coloca o Mandzukic e o Pedro tá indo embora, tá ligado? Que era a combinação muito boa ali. É. Cara, mas eles estão pensando em... É, a gente não vai falar porque não teve nada confirmado ainda dessa questão da Juventus, nem nada do gênero. Mas o teve uma contratação no futebol italiano também, que foi o Bertolatti, da Roma, que foi pro Milan. Nada muito espalhafatoso. Não, velho, a Roma foi genial. Genial. O que a Roma fez? O Bertolatti, ele tava emprestado ao Genova. Sim. E tinha metade dos direitos preso a Roma e metade dos direitos preso ao Genoa. O que a Roma fez? Comprou os outros 50% por 10 milhões de euros e vendeu ao Milan logo depois o jogador por 32 milhões de euros. Isso foi genial mesmo, mano. Caralho. Foi, muito, mano. Genial o que a Roma fez. Cara. E o Milan, já assim, pra quem pensou, o Milan vai melhorar, eles continuam fazendo besteira. Não, não continua. Melhorou, sinceramente. Não, melhorou, mas eu vejo assim que a minha impressão é que eu tô olhando essas contas do Milan aí, cara. Não, cara, o Milan tem dinheiro, o Milan acabou de ser comprado, cara. Não, tem dinheiro. Eu entendo disso, cara. Cara, o problema não é o dinheiro, o problema é as voltas que eles estão tomando. Sim, é isso que eu acho. Jackson Martins, mas até aí, cara, esses times que tem dinheiro pra gastar, vão gastar mesmo, pô. Cara, pô, o Manchester City não queria contratar o Sterling por 50 milhões, cara. Ainda quer. Não, mas a questão também, tipo, a questão das voltas, aí já vai o Condobiá na conta, tem o Jackson Martins, e agora esse negócio do Bertolatti. Porra, já três, em uma só apertura do mercado. Não foi um balão da Bertolatti, né, velho, mas tipo... O do Condobiá foi acho que foi muito mais bizarro do que o Jackson Martínez, porque o Condobiá, ele foi a Milão fazer testes médicos para o Milan. Sim. E aí a Inter atravessou, e no dia que ele soltou em Milão, ele foi fazer teste na Inter e fechou com a Inter. Era pra ele ir pra Milão pra acertar com o Milan, tá? Tipo, o balão mestre, assim, absurdo. Acho que ele errou o caminho. Não, e tá rolando uma perspectiva de acontecer a mesma coisa com o Carlos Bacca. Então, esse é o medo agora, né? Porque também. Sim, tá confusão. Tá chegando perto, Tanto que o Liverpool saiu da negociação porque parece estar bastante encaminhado com o Vila. É, então. Mas aí é que foi o perigo, né, Carlos? Caraca, sério, desculpa, Carlos, mas o Liverpool tem tanta grana que o Liverpool tá abrindo os cofres fodos aí. Ele não gastou muito. Só pra dar uma noção, o dono do Liverpool é um grupo americano que também é dono do Boston Red Sox e do New York. Mas era no passado? Hã? Era no passado? Foi comprado. Cara, cortou, foi mal. Ele foi comprado em 2013, 12, coisa assim. Então, não, é porque, tipo, na minha cabeça, tipo, o Liverpool não tinha um capital financeiro tão forte, entendeu? Não, ele foi comprado nessa época, 2012, 2013. Se eu não me engano, o negócio rodou em 400 milhões de libras. A parada no futebol inglês aí, Crive. A gente acabou de comentar aí, fez piadinha e tal, mas, cara, pra mim, genial aí é o Arsenal, cara. A contratação do Cech é perfeita. Sim. Tipo, você pega um cara que é foda e não tá jogando e bota no seu time que é marromeno ali na posição, mano. Foi um preço bom. Foi um preço absurdamente caro. Não, mas é porque é foda você pagar um preço absurdamente caro no Cech, né, mano? Não tá tão novo, tá no banco e tal, né? Ah, mas estão falando que tá bem perto o Vidal, né? Não foi anunciado ainda, mas pode acertar. Já vi gente dizendo que não. E o parece que vai pagar 18 milhões de euros o Garay também. Não tem a parada de que eles iam contratar o... Como é que era? O cara do Sporting, o meia? Sporting, já tô falando um negócio desse. O William Carvalho? É, isso aí. Então, foi anunciado que o Arsenal tava muito próximo, o negócio tiver rodar e 30 milhões de euros, e aí pela pedida do Sporting, o Arsenal deu uma esfriada na parada, entendeu? Saquei. Mas dizer que tá meio próximo. O William Carvalho, que eu já vi jogar bastante pela seleção espanhola, não, portuguesa, e eu vi alguns jogos do esporte do campeonato português frente da Taça de Portugal. É muito bom jogador, cara. É o baita primeiro volante. É, e é uma posição que o Arsenal tá ali, né, mano? Teve uma boa temporada do... Eu acho mais... Eu achei uma boa temporada daquele francês lá, o Coquelin. A parada desse William Carvalho, Crive, é que ele é mais pro grupinho do Wenger de jovens promessas, porque ele também é novo, tem 20 e poucos, tá ligado? Não, sim, e acho que assim, o lugar onde o Arsenal precisa de jogador é atacante, o matador, precisa desse cara, entendeu? Sim. Porque é difícil. Tá difícil pro Arsenal, né? É assim, é difícil, o que eu tô achando é assim, mano, os times ingleses, é sempre a mesma coisa, é 1 bilhão de caras prometidos e 1% contratado, tá ligado? É, 1% contratado pelo um preço muito salgado. Muito salgado. O Schneiderlin agora foi contratado pelo Southampton pelo Manchester United, já foi anunciado. Esse daí é bom, porra, deu mau trabalho pra seleção japonesa lá, o goleiro teve que bater no travessão, né, pra pegar a bola dele. Né? Cara, eu não sei, eu tava perguntando esses tempos, assim, que eu tô achando muito estranho que até agora o PSG não anunciou nada. Cara, tão falando, agora foi um rumor até pesado que eu vi esses dias, que o Manchester United pode estar propondo uma troca entre Cavani e Di Maria. Excelente pro PSG. Puta, sai ganhando 1 bilhão. Caralho. Isso aí, do jeito que o Cavani tá jogando, viu? Não, é bom. Do jeito, quer dizer, desculpa, do jeito que o Di Maria tá jogando. Cara, entre o Cavani e o Di Maria, desculpa, velho. Tem muita escolha não, cara. Tipo, eles até jogam diferente, né? Nem a mesma posição. Mas até aí, pro Manchester United, eu não acho que seja uma ruim tanto assim, porque... Eu acho que o Cavani encaixa muito bem numa dupla de ataque com o Rooney, cara. Muito móvel e de boa qualidade. É, aí o Cavani voltaria pra posição dele. Perdendo gol pra cacete também. Mas aí o Cavani volta um pouco mais pra posição dele de referência. Que ele Falcão é a mesma coisa, né? Falcão, atacante, matador, fez nada. Cara, Falcão realmente tá mal. Falcão vai pro Chelsea, né? Já foi anunciado, mas porra, não tá... Então vai pro Chelsea? Vai pro Chelsea. O Diego Costa. Olha os papéis se invertendo, né? No Atlético de Madrid. Ele era o reserva e agora é. O Atlético de Madrid, o cara era reserva, esquentava o banco ali pro Falcão. Até às vezes. Às vezes. Eu travo, porque a minha internet é uma bosta. Porque às vezes. Curitiba é foda. Gastei todo o dinheiro da internet em bebida. Tô fudido aqui, como fungo. Só jogo FIFA. Vou reprovar por falta. O que mais que eu tô querendo falar? Hein? Ai, caralho. Ó, uma coisa que eu ia falar. Ô, Carlos. E o lance do Kennedy? Nossa, cara, muito, sei lá, estranho, né? Isso. Na verdade, não é estranho. O Kennedy tá pra ser vendido já tem um tempão, né? E... aí, finalmente, acertaram a venda do Kennedy, ele deve ser emprestado pelo Chelsea. Cara, provavelmente ele vai parar no time... Swansea. Vitesse. Boa. É isso aí mesmo? Não, mas é sempre. Sempre. É porque o Chelsea, ele tem um acerto diretamente com esse time, que os jogadores que não são utilizados, que os jovens que o Chelsea não quer, ele empresta diretamente pro Vitesse. Caralho. Então, o Lucas Piazon jogou no Vitesse, o Geeker jogou no Vitesse, ele tá no Milan agora. É, então provavelmente o Kennedy aí. Olha só, entrou dentro de um liquidificador pra gravar, aparentemente, né? E tá sendo triturado com ele. Porra, o Prime acabou de conectar a Matrix. é o dial-up, a internet diz, cara. É. Cara, não fala isso não. Nossa, que escroto. É, mas ainda, mercado da bola aí, o Tommy leve. Ainda precisa dar uma esquentada aí. Eu acho que a condição do Firmino foi realmente grande coisa, a idiotice do Tevez e o Cech. Mas eu acho que não tá faltando aquela grande contratação monstruosa que todo mundo vai falar pra caralho? Falta Manchester City para Paris Saint-Germain gastar rios de dinheiro, é isso que tá Nossa, faltando. Nossa, então, vamos lá agora. Barcelona ofereceu 80 milhões a Juventus para anunciar. Mais 10 milhões de bônus pelo Pogba. O Chelsea pelo Pogba também ofereceu 50 milhões de euros mais o Oscar. E o Manchester City está oferecendo 100 milhões de euros. Já você pediu o Euromarket está aí. Olha só, mas a questão é a seguinte: já foi confirmado que o Pogba não vai pro Barcelona enquanto não houver a eleição de presidente. E a negociação tá tipo. Eles estão oferecendo muito, mas a negociação tá ruim pra cacete, mano, do Pogba. Tá, tipo, porque a Juventus realmente não quer liberar o jogador. Não quer, é. E tipo assim, não é como se a Juventus precisasse de dinheiro também, né? Não, nunca precisou. Eu preciso tirar esse ator mesmo que chegou a ser na final da Champions. É, tipo, não é como... É isso que é engraçado, porque assim... E o Pogba também deve estar na confusão. Porque óbvio que pra ele ir pro Barcelona é ótimo. Mas ficar na Juventus também não é ruim pra ele, sabe? Ruim é ir pro Manchester City. Pro Manchester City, sim. Porque aí esquece o show da Champions. Acabou. Notícia nova agora, urgente, hein? Olha Robinho só. Robinho decide ir à China. Puta que o pariu, aí ó, mais um da seleção na China. Daqui a pouco a seleção inteira vai ser formada de jogadores da China, tá ligado? O ataque vai ser equivalente, vai ser Robinho e Boi Bandido. Puta, cara, olha, eu acho que o Boi Bandido faz mais que o Douglas Costa, viu? Acho cara, que... eu gostava do Boi Bandido, velho. Cara, eu gostava muito. Principalmente daquela da comemoração quando o maluco fazia gol e ele ia lá e pisava nas costas do maluco. É, e ele ficava dando bicuda também em tudo. Bicuda em tudo. Essa mano, é a lógica do o único Boi Bandido que eu gostava era o da novela lá com o Murilo Benício. Ah, essa era. É a América, não era? América, pode ser. Era da Débora Seco, que ela tem o filho na frente do maluco no meio de um celeiro, né? É, pra, ela não tem um negócio pra ter o green card, né? Isso, exatamente. É, pô, essa novela era da hora, mano. Olha só, prorrogação noveleiro, é isso. Vamos falar de Brasileirão. Segue o bonde. Tem que rolar uns batuques pra falar de Brasileirão, né? Você anima, né? É, nossa. Você te invoca aí algum espírito. É porque... Invocar o espírito do campeonato de 83, sei lá. Para falar de Brasileirão, cara... Eu não queria falar nada. Porque o São Paulo, pra jogar pior, só se abrisse uma cratera no meio do campo e o time fosse engolido, cara. Não, aí não, jogaria aí melhor. Jogaria melhor. Aí jogaria melhor. Nossa senhora, eu não sei. Eu sei o que aconteceu. Eu tô dando tapas na minha cara agora. Por quê? Ô, jogo, merda! Então, esse aí você tomou quantas cervejas, Jack? Não, esse eu não tomei nada. Essa é a pior parte, eu assisti essa porra sóbrio. Não, isso aí já era a maneira dele já de se drogar, né? Cara, eu prefiro usar crack a ver esse jogo. Muito, muito. Sério, Edomar, você me descola um crack? Tranquilo, cara. Todo jogo de São Paulo aí tem crack aí pra você, de graça. Cara, eu não sei se vocês viram esse jogo, mas, cara, o começo até que tava ok. Enquanto tava 0x0, era só, tipo, o São Paulo chutando mal, o Pato não fazendo gol. Meteu um rolinho pra galeria. Mas Michel Bastos chutando torto pra cacete. Mas aí, de repente, começou a acontecer o que não acontecia em alguns jogos. Que é a zaga do São Paulo. O que acontece? Nada. A zaga do São Paulo não sabe o que significa cruzamento. Sabe o cruzamento? Cruzou, perdeu. Cruzou na área do São Paulo, já era, é gol. É gol, é gol. Sabe a jogadinha do Miguel Leve? Cortou pro meio, jogou no meio da área? É gol. É gol, é assim que funciona o São Paulo. Porque não consegue. Não consegue marcar. O Tolói? Vixe, Tolói só ficou olhando pra bola. A bola é um show pra ele no céu. Coisa absurda, cara. Coisa absurda, Cara, vocês tomaram. Mas olha só, é engraçado que eu falo sobre o lado do Palmeiras, eu vi os melhores momentos. Os gols do Palmeiras pareceram muito gols de jogadas parecidas com o do Cruzeiro. Vocês não perceberam esse contra-ataque, bola cruzada, aquele contra-ataque aberto pelas pontas. Não, alguns não eram contra-ataques não, Carlos. Alguns eram jogadas normais mesmo. Alguns. Então, o bom é quando a pessoa fala alguns. Alguns, Carlos, não eram contra-ataques. Era simplesmente a defesa do São Paulo, que estava muito mal armado, entendeu? Nossa, cara, eu adorei a definição. Foi de quem? Foi do... Cara, ficou o jornalista da SPN que falou isso. Depois eu vou lembrar. É, a definição que ele falou, que a única coisa que defensivamente que o São Paulo sabe fazer bem é ter a bola. Tipo, enquanto ele tem a bola... Ele se defende bem. A partir do momento que a bola está com o adversário, fudeu. É uma boa definição, porque o Tolói é exatamente... Se bem que o Tolói... Não, é, o Tolói mesmo com a bola não dá segurança, Carlos. Dá não, o Tolói com a bola... Bota aqui, bota Edson Silva. Ah, Edson Silva é melhor, hein? Carlos, eu gostaria de falar uma coisa pro senhor. Você tá me escutando? Coloca bem o ouvido nesse fone, porque o senhor é um mentiroso. O senhor vem me falar nos primeiros 15 prorrogações que o Dória é uma revelação foda do Botafogo. Dória é foda. Dória é o novo Rúmeus, cara. Dória é o novo Rúmeus. Cara, se você pegar um prorroga, quando anunciaram a contratação do Dória, eu virei e falei assim, olha só, o Dória é um zagueiro rápido, ele é um bom zagueiro, mas vocês vão ficar puto com ele porque ele faz uma porrada de merda, tipo... Ele acha que ele é o Gerson. Ele pega a bola e quer dar cruzamento pra frente, só que ele dá bica. Tá? Ele acha que ele é o, tipo, sei lá, ele acha que ele é o Rubens, porque ele quer pegar a bola e, tipo assim, driblar o cara e sair jogando, entendeu? Então, tipo assim, ele é o Davi Luiz misturado com o ritmo. vou dar uma razão pro Crive, porque eu me lembro muito bem que você elogiou a base do Botafogo falando que o Dória era foda. Não. Eu acho que eu falei mais do Gabriel. Mas não, você falou do Dória, sim, seu filho da puta, você falou do Dória. Tá bom, mas o São Paulo levou um moleque que é bom no Botafogo, da Bahia Botafogo, que era o Daniel. Tá machucado até hoje, mas... Quero ver se é bom, quero ver se é bom. Quero ver. Aí rola clássico contra o Santos e a gente toma 7 gols do Robinho. Cara, o dia que o Robinho fizer 7 gols, velho, cara, o mundo para, entendeu? Ele começa a girar o contrário. Cara, é uma coisa que esse jogo do São Paulo me mostrou uma coisa relativa ao Campeonato Brasileiro, que é que times que propõem o jogo não conseguem vencer no Brasil. É muito difícil, cara. Sim. Cara, não, isso não vale a pena. É até engraçado você falar isso, porque é uma coisa que ficou meio notória nisso, porque a maioria dos times brasileiros, eles fazem um gol, eles recuam bizarramente, entendeu? Tipo, você não entende, porque tipo, o time tá melhor em campo. Tá tocando a bola, tá rodando o time e tal. Ele mete o gol. Vamos trancar o jogo. É o Corinthians campeão, cara. Cara, é bizarro, entendeu? Porra. E de vez em quando, mas o time tá melhor, meu, tá tocando, meteu um gol, meteu dois e... E eu, de vez em quando, o time nem tá jogando melhor, mas tem que ficar na retanca, por algum motivo bizarro. Cara, mano, escola empatite de técnicos, velho. Porra, você não tá ligado, não? Não, mas sei lá, cara, aquela coisa, tipo, todos os times que tentam propor o jogo, o único time que consegue fazer bem é o Internacional, e mesmo assim é complicado, sabe? O próprio Atlético Mineiro, acho que os únicos três times que são os que propõem jogo no Campeonato Brasileiro, que, assim, contra times que são fortes, por exemplo, o Palmeiras não é o Avaí, sabe? É um time mais forte. Então, assim, os únicos que propõem jogo o tempo todo é o Inter, na minha opinião, São Paulo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, ele faz bem. Ele propõe jogo, é um time extremamente agressivo, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro leva muito gol, empata, por exemplo, com o Santos em 2x2 dentro de casa, perde o Mineiro dentro de casa. Então, assim, o Atlético Mineiro, ele faz coisas boas, mas ele tem muito problema com essa coisa de propor jogo, leva muito contra-ataque. O Inter consegue fazer melhor, mas eu acho que o Inter é um time mais montadinho, tem um meio-campo melhor, que consegue segurar, consegue desarmar melhor. Agora, o São Paulo é o time que tenta propor jogo e sempre se fode, sempre leva contra-ataque. Esse jogo contra o Palmeiras não é muito diferente do jogo 2x0 contra o Corinthians na primeira rodada da Libertadores, só que é no caso, tipo, o massacre do Palmeiras, porque o São Paulo tava muito pior do que tava naquele jogo, sabe? Não, cara, aí falando sobre baixo propor jogo, uma coisa que dá pra se perceber é que, aí falando da possibilidade que o técnico tem que fazer, como o Vini Mestre, a maioria dos times brasileiros, eles têm caras muito ruins no elenco, entendeu? Tipo, Bill, que está indo embora do Botafogo, graças Carlinhos. A Deus. Nossa, Carlinhos, Edson Silva, King of Ball. Wagner Love. Meteu gol, hein? Mas é um filho da puta ruim do caralho. Lé, o que normalmente que eles fazem é... Normalmente, pra você conseguir bons resultados, normalmente você acerta a zaga, né? Você acerta a cozinha antes. Fecha lá atrás, se esconde e vamos sair na correria. Por quê? Porque, pô, o jogador do Brasil, cara, não é moldado pra ter a bola no pé e ter uma qualidade boa de sair tocando, de rodar o jogo, não. É pra correr. Entendeu? Então o que você faz? Você joga totalmente lá atrás, alguém tem que propor o jogo, né? Porque se ninguém propor o jogo, vai ser 0x0. Então, mas então, é por isso que tem muito jogo ruim no Campeonato Brasileiro. Sim, porque é um jogo de dois times que não propõe jogo. Propõe jogo. Porque são dois times que pegam a bola e só querem correr pra frente, não mais nada. Ah, mas eu tava comentando isso antes, que assim, o que ocorre mesmo é que não tem como você propor jogo com Carlinhos, tá ligado? O cara não sabe tocar a bola. E literalmente, cara, assiste um jogo, mano, o cara pega a bola, tá do lado dele, o Souza tá do lado dele, tipo, o Souza veio, parou do lado do Carlinhos. O que o Carlinhos faz? Ele toca errado, mano. O Souza tá a 2 metros dele, ele toca errado, velho. Agora o cara tá 2 metros de você, pelo amor de Deus, cara. Não, e ele não consegue. Sabe, é um absurdo, cara, é muito ruim. Isso é ruim, é um nível muito extremo, velho. E aí essa parada, o Palmeiras vai lá, segura, fica esperando. O São Paulo vai errar várias vezes, aí é só jogar na área. Porque aí, como eu falei, cruzar na área do São Paulo é gol. Praticamente automático, né? Não, cara, é impressionante o segundo gol do Palmeiras, como teve um lance idêntico que o mesmo cara meteu na trave minutos antes, sabe? E a zaga não se tocou. Não, a zaga não se mexe, cara. A zaga do São Paulo, ela não se mexe. Ela não faz a mínima ideia do que ela tem que fazer ali, cara. É claro que ela se mexe, cara. Porra. Se mexe errado, né? É. Ou então, você tá vendo frame rate diferente, tá ligado? Tá mexendo. Cara, é muito grotesco, cara. É muito grotesco. O time de São Paulo, sei lá, cara. Você olha esse jogo, a vontade que você tem é se suicidar, velho. Essa é a vontade, porque o jogo é ruim, ruim o extremo. Depois disso eu comecei a ver clássicos, jogos clássicos da década de 90. Olha, cara, na moral, eu já comentei isso no programa passado. Tá passando os jogos da antiga da Champions League na ESPN, os jogos antigos, jogos clássicos, né? Meu irmão, a diferença é muito grande. Cara, porra. Você vê o Ronaldo jogar, velho. Você vê o Zidane jogar. É algo tão lindo. Não, mas, meu, isso não dá. Agora, falando de outros jogos aí, o Vasco finalmente ganhou. E eu fiquei triste, porque eu queria continuar com a zoeira de que o Vasco não ganha nenhum jogo. Cara, vou te falar. Eu só vi 10 minutos desse jogo. Deve ter sido um dos 10 piores minutos que eu já vi de futebol, velho. Cara, pro Vasco ter ganhado, o Flamengo deve ter jogado mal em um nível. Dois times não tem meio campo, dois times não tem ataque direito. Puta que... Exatamente o que a gente falou, tá ligado? Dois times que não propõem jogo, não sabem propor jogo. Cara, é foda. É foda isso. É triste. É foda, mano. O Atlético Mineiro já passou São Paulo já, o Atlético Paranaense perdeu pra Ponte Preta, Ponte Preta é zica, o Renato Cajá é foda. É, e, cara, você não tem nem o que fazer, cara. Corinthians ganhou, não ganhou? Ganhou do Figueirense. Só foi o Fábio Santos aí que a gente fez um gol de cruzamento pela esquerda. É, porque eu também, né, antes, né, o Fábio Santos, ele cruzava pro outro lado, inclusive, né. É foda, mano, é foda. Assim. Fala isso do Fabiça não, cara. Fábio Santos, o mito. Mito Fábio Santos, né? Era o Marcos, você gosta do Fábio Santos? Cara, ele é mais decente que o Wagner Love. Ele é mais decente. Fábio Santos que fez meu vô quebrar um rádio quando ele estava no São Paulo, cara. De tão nervoso que ele ficou. Você tem uma noção do quão agressivo é essa porra. Agora, de novo esse Campeonato Brasileiro, mais uma vez, está nivelado por baixo, né? Porque se você olhar os pontos, eu não sei se já pararam pra reparar, mas o décimo colocado, que é o Internacional, se ele, tipo, ganha, ele sobe, vai pro G4, praticamente. É isso. É uma parada agressiva, é muito bizarro, cara. Não é o equilíbrio, aquele equilíbrio que a gente comenta, os campeonatos europeus, ah, que saudade de falar, futebol do mundo, puta, que saudade... É, não é aquele equilíbrio que a gente falava. Puta, olha só. Cara, o Grêmio é um time ruim, velho. Ruim mesmo, cara. O elenco do Grêmio é uma bosta. O Grêmio tá em quinto, cara. E tá em uma crescente foda, cara. É uma merda isso. O time do Grêmio é muito ruim mesmo, né, mano? Pô, mas é fácil ter crescente foda com o Avaí, né, cara? Porra. Não, mas ganhou os últimos 3 jogos. Ele teve uma baita crescente. Pegou um tubo agressivo e ganhou o jogo. Nossa. Muito ruim. Parabéns aí, cara. Nossa senhora. Ah, mano, foi o que eu consegui lembrar na hora, velho. Desculpa. Esse momento tá muito triste, cara. Só falta tocar aquelas músicas tristes mesmo. Porra, de novo, tô deprimido de novo. Vou ter que pegar a musiquinha do Naruto, né, mano? Deprimido de novo, na moral. Tem que pegar a musiquinha do Naruto. Pô, bota uma musiquinha animada aí, velho, pra ver se anima. Ah, cara, não. Ah, não tem. Cara. Vamos próximo bloco? Vamos pra arte. Vamos, um momento mais bonito. Vamos lá. Tô deprimido essa porra. Começa mais uma arte do Olhinho. As jogadas, os rolinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. É, mais uma arte do rolinho, esse momento mágico e maravilhoso em que você, fã, ouvinte, escutador, acompanhador do Prorrogação, vem aqui se comunicar com a gente. Falar, conversar e compartilhar a mágica arte de passar a bola por entre as pernas do jogador adversário. Olha só, esse momento que é a arte do rolinho. A arte do rolinho é o seguinte: se você quiser, você comenta e a gente fala. E como você pode fazer isso? Através do nosso e-mail, prorrogacalcast@gmail.com, ou do nosso Twitter, o @prorrogadeluxe, assim como nos comentários do site, que são a preferência aos comentários do site. Tá? Posso dar uma dica do Twitter do Prorrogação? Pode, à vontade. Porque no Twitter do Prorrogação você não só fica vendo a zoeira do Prorrogação, a gente comenta muito durante intervalos de jogo importante. Por exemplo, o jogo do Brasil teve comentário, não teve? Teve comentário. Teve comentário e também, caso demore um pouco pra chegar no feed do Prorrogação, você pode ir lá e ver no Twitter, que o Twitter, o episódio vai estar lá postado e você vai ser um dos primeiros a ouvir o mais novo Prorrogação. É isso aí. Exato. Então, seguindo essa onda, a gente teve menções no Twitter. Tivemos menções do Twitter da galera do Liverpool, fã clube aí do Liverpool, que comentou a gente. Do Carlos? Não, é um fã clube do Liverpool, retweetou a gente aí do Prorroga, que a gente tava tendo uma conversa sobre a contratação do Firmino, e eles falaram que esperavam valer a pena a contratação pelo dinheiro. Comentaram a mesma coisa. Do dinheiro, a grana alta. Né, galera do... Quer que eu leia? É o pessoal da Liverpool Família Brasil. É. Quer que eu leia o e-mail do Igor? Que é o único mandou aqui. Ah, se você tiver aí, lê. Eu tenho um e-mail aqui do Igor, do prorrogação, referente à prorrogação 47, Crime foi suspenso. Olha só. Que não teve comentário, mas teve um e-mail do Igor que ele fala assim: enfim, voltei, depois de um bom tempo sem comentar os casts, devido às provas e trabalhos da escola, e mais recentemente por preguiça mesmo. Enfim, voltando ao último cast que comentei, sobre eu ter parado de assistir os jogos do Betis por ele ter caído para a segunda divisão. Isso aconteceu pelo simples fato de que não passam jogos do time na TV, do time na TV, foi o Time, mas tudo bem. E não porque eu parei isso, de garoto, torcer garoto, pra garoto, ele, garoto, e porque ele parou de ser aquele time bom de antigamente. Cara da fluente. E sobre o assunto de times modinhas, é engraçado ver como o pessoal que acompanha a MLS há mais tempo do que o pessoal que começou a acompanhar agora por causa do Kaká, Villa, etc., odeia o Orlando e o New York City, pelo simples fato de serem os times novos da liga e que ganham mais torcedores pela exposição na mídia, e dizem que está se tornando modinha se torcer para eles. Aliás, o New York City, para mim, até agora está sendo um fracasso. Tirando Villa, o elenco é muito fraco, não à toa é o penúltimo da conferência, com um jogo a mais que o último, no caso. É, normal. A modinha funciona assim. Então, mas eu acho foda esse negócio de modinha, cara, porque, cara, desculpa assim, mas ninguém torce pra um time que não seja um time brasileiro aqui no Brasil. Você gosta do time, sabe? Qual o problema de você torcer? É. Eu tô muito engajado agora em futebol social, de ver páginas de futebol, comentar e tal, porque eu gostava muito de fórum, eu gosto muito de comentar e tal. E, cara, eu vejo muito essa parada, tipo, ah, tal time, por exemplo, jogo Bayern e Porto. Bayern eliminou o Porto. Aí o pessoal fala assim: ah, os modinhas do Porto agora pararam de torcer. Cara, eu não tô torcendo pro Porto porque eu quero ser torcedor do Porto. Eu tô torcendo porque eu não gosto do Bayern. Eu gosto de torcer pelo time mais fraco, sabe? Não tem nada dessa porra de modinha, cara. Isso não existe, cara. Eu odeio o Bayern. Aí, beleza, modinha do Porto. Calma lá, e o Porto não tem história agora. Porto é tipo em casa. Eu sigo a página do futebol do São Paulo. E daí eu vejo comentário, tipo, o cara cornetando, porque tem cornetando, porque o time não tá jogando bem, e daí o pessoal fala, ah, tem que fazer festa, tem que apoiar seus modinhos. Modinha nada, deixa o cara cornetar, pô. Se o time tá mal, pô, o cara entende futebol, o cara vai falar, porra, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, sabe? Pô, essa parte de modinha é muito suportável, cara. Isso eu acho insuportável mesmo. Mas continuando aqui. Sobre NBA, assim como o Lucas, esse ano foi a primeira vez que acompanhei os playoffs a sério e achei foda. LeBron jogou demais, Curry foi absurdo, Midorima feelings, Clayton jogou bem e Leandrinho fez boas jogadas nas vezes que entrou o Iguodala, não sei, Iguodala, não sei quem que é, surpreendeu. Comerado, o Warriors ganhou e já teve o Cleveland, que estava muito desfalcado, mas ainda assim com muito mérito. Sobre a Champions, o Barcelona ganhou, coisa que eu já esperava, mesmo com aquela má fase no começo da temporada, aquele time tava foda demais e uma hora ia dar certo. Sobre o Grêmio, o Felipão tá fazendo um bom trabalho, o time tá organizado e até o segundo Grenal da final do Gauchão teve um jogo totalmente desorganizado com atuações individuais ruins e manteve isso nos jogos seguintes. E depois da demissão começou a surgir várias entrevistas de jogadores falando que não gostavam do Felipão ou que não estavam estendendo com o técnico, coisa do tipo. Pra mim mostra cada vez que o Felipão é um ex-técnico, como vocês falaram. Mas pra mim a diferença é o contrário do Luxemburgo. Ele realmente foi um técnico muito bom, levando o Grêmio, o Palmeiras, a conquista da Libertadores e o Brasil à Copa do Mundo. Além de ter feito uma campanha foda com Portugal. Não, peraí, você tá confundindo. Você tá confundindo o Luxemburgo com o Felipão. Felipão fez a Copa Fora. Mas o Felipão que levou Portugal na campanha e a Copa do Mundo, do Brasil. Mas só vive da história que fez. E agora, o Roger no comando, o time aparenta estar melhor, apesar das limitações de elenco, o time mais eficiente, apesar de ter jogos em casa que joga tecnicamente mal, tipo contra São Paulo e Palmeiras. Resta agora manter uma regularidade fora de casa e até agora é ruim chegar no campeonato do, até um time bom. A gente comentou isso. Ele continua aqui falando que sobre o Brasileirão, tá legal ver os times como Ponte Preta, Sport e Atlético Paranaense lá em cima da tabela. E como eu não tenho muitas expectativas em relação ao meu time, por mim, se algum dia tivesse campeonato, seria legal pra caralho. Mas duvido muito disso. Já que teve reclamação da fase de rolinhos, tá aqui um do Marcelo Oliveira, que é um dos jogadores que eu mais gosto nesse time atual do Grêmio, que é um rolinho do Marcelo Oliveira contra o Botafogo. E no, ele mandou também pra arte da violência aquela briga do Luiz Fabiano pelo Sevilha, sabe? Que é com o Diogo, né? Parece uma briga de criança. É que eles ficam se batendo. Não é um soco, eles estão balançando os braços um com o outro. Essa lance é muito, muito da hora, mano. Isso é engraçado. É bem engraçado essa. Esse lance é muito da hora. É, essa daqueles, daquelas pataquadas mais do que briga. Tipo, é igual aquele. Como que é mesmo? Tem um clássico jogo no Maracanã, que acho que é Brasil e Uruguai. Que um uruguaio corre atrás, acho que do Rivelino, uma parada assim. Você tem uma história dessa assim. E aí, o Rivelino vai fugir pro vestiário. E o maluco uruguai inventa dando uma banda nele. O Rivelino escorrega e cai pela escada abaixo, tá ligado? E o uruguaio também. Caralho, que da hora. Carlos, arte do rolinho. Então vamos lá, galera. Primeiramente, vamos lá. Um de Copa América, que é da Valdívia. Olha só, ele não tá jogando na Copa América, não tá jogando bem até. Então, meteu um canhão ali, uma canetita. Bonito isso no jogo ainda, tá ligado? Rapidinho, dá uma caneta no maluco. É bem estilosa, mas eu ainda acho que ele não quis fazer isso, tá ligado? Assim, acho que ele quis dar um tapa na frente, uma coisa assim, não percebi o cara que tava chegando. Mas foi bonito, deixou o bloco no vácuo. A segunda, cara, a segunda é linda, a segunda é incrível. Dedé Ganso, cara, porra, muito foda, tá ligado? É, esse Ganso tá jogando mais do que o Ganso de São Paulo, tá? E, porra, vale a pena. Tem outro Ganso? Cara, dá uma olhada aí no Dedé Ganso, né? Qual é a carta que ele deu? Um no parque lá, e ele já joga melhor que o do São Paulo. É no terrão, viado. Cara, é sério, não é muito difícil jogar melhor que o Ganso, cara. É só você se mexer, cara. Nossa, como o Ganso, filha da puta, mano. Nossa, como eu odeio esse Ganso. Vai continuar, Carlos. Então, e o último de todos, como o vídeo diz, melhor caneta do mundo. Melhor caneta do mundo, é isso? É. Tá aí no vídeo. Goleiro. Seguindo a linha é Jeff Mito, Jeff Liga de dar canetas, o goleirinho vai lá e dá uma roletada depois de desarmar o cara. Entendeu? Caralho. Que foda, mano. Que foda. O goleiro desarma o cara e dá uma caneta. Isso, exatamente. Esse daí é o cara que ele tá disposto a humilhar o adversário. Depois vou falar mal do Neymar, né? Tá humilhando os adversários. Isso aqui é humilhar alguém, mano. Então é isso. Arte do rolinho, muito mágico, muito maravilhoso. Bora pro bolão. Olha só esse jazz introspectivo, coisa louca. Coisa louca, eu comecei mais um bolão e a última classificação do bolão foi o seguinte: eu tô em primeiro com 57,625, Carlos tá em segundo com 56 pontos, Crive tá em terceiro com 40 e o Eru Marx tá em quarto, que agora tem 5, ele tá em quarto com 33,5, quem tá em quinto é o Tomás com 3. Olha lá. Tomás, duas prendas que ele vai ter que pagar ao mesmo tempo que mandou participar do bolão. Se fudeu. Ele não aprende a lição. Olha, não pode participar aqui, senão você vai ficar em último. Mas não deu. Craft tem chance agora, a gente tá apostando mal. Eu acho que o Tomás, ele vai tipo assim, ele vai acumular prendas, tá ligado? Ele vai acumular prendas. E aí a gente vai chegar um dia e a gente vai cobrar todas dele de uma vez só. Ô, Craig, como você vê as suas perspectivas até o final do bolão agora que você tá se recuperando aí no campeonato? Ele não vê. De novo. Tá sem ver o futuro dele. Um sem futuro mesmo. É. Não, cara, é o Jason, cara. O campeão voltou. Tá. Só digo isso. Tá bom. Vamos lá. Próximo... Jogos do Bolão dessa semana, sobrou um jogo da Copa América que acontece no dia de lançamento desse podcast, Argentina e Paraguai. Argentina e Paraguai, putz, eu vou de 2-0 Argentina. 3-1 Argentina, um gol do Pastore, Dois gols do Messi. Não, o meu é um do Messi e um do Agüero. O gol do Paraguai é do Barros. Argentina também. É, dois do Messi. E... do... Mascherano. De cabeça. E quem gol faz? De 1-0 Argentina, gol do Agüero. Certo. Quem faz o gol do Paraguai, Carlos? Cara, só tem um... eu só lembro do Barros. Então é o Barros. Podia ser o Denis Romero. Salcedo. Podia ser o Romero, né, mano? Ah, vai ser... caralho, podia ser o Romero. Não, vai ser o Santa Cruz. Tá. É, jogos do Brasileirão agora. Que não tem essa desse jogo bizarro, porque o último jogo bizarro que a gente escolheu, né, Carlos, foi cancelado. Cara, eu posso fazer o quê, velho? Porra! Escolheu os jogos que acontecem. O jogo era tão incrível, que Chiba cancelou o jogo, tá ligado? Chiba foi lá e não pode ter. Não pode ter Surubaya e Sam, velho. Porra! Entendeu? Cara, que nossa, foi muito massa. Meu Deus do céu. Ó, então pegar aqui uns jogos aleatórios do Brasileirão pra gente... Cara, ó só, vamos ter... Cara, esse jogo é Poeiro Marques. Corinthians e Ponte Preta. Porra, olha a maldição. Lá no Itaquerão, Corinthians já aprendeu a lição, cara. 2-1 Ponte Preta, 2 gols do Cajá de bicicleta, mano. Pra mim é 1-0 Ponte Preta e a macaca tá maluca. 1-0 Corinthians. Gols de Romero. Para de amaldiçoar meu time, porra. O jogo vai ser 2-2. Os gols do Corinthians vai ser do... caralho. Sócrates. Romero Brito. Vai ser o do Ralf, ele nunca faz. Romero Brito. Romero Brito. Um gol colorido, né, mano? Mas vai ser uma pintura. Cara, só pro Euro Marques ficar mais puto com a maldição, vai ser 2-2, 2 gols do Wagner Love. Caralho, cara. Aí o cara começa a jogar bem e fica com dengue. E vocês vão tomar 2 gols do Piro Piro. Nossa. Nossa senhora. Próximo jogo é um jogo sensacional aí que vai rolar. Joinville e Flamengo. Caralho, que merda, hein? É, 1-0 Flamengo. Gols de Zico. É, vai ser 1-0 Flamengo também, gol do Guerreiro. Porra, 1-0 Flamengo. Guerreiro vai jogar terceiro lugar, terceiro e quarto lugar. Caralho, que saco, hein? Eu ia falar gol do Guerreiro. 1-0 Flamengo, gol do Brocador, então. Que tá no Sport. É. Que é Brocador, mano. Vai ser 0-0, gol de Deus. Ninguém vê. Ó, próximo jogo que a gente vai ter aqui, outro jogo aí, ó, jogo decisivo, Sport Internacional. Putz, eu acho que vai dar 1-0 Sport. Pra mim vai ser... Michael Leite. 2-1 Sport, 2 gols do Diego Souza, gol do Internacional é do... Faldívio, vai. Cara, eu vou de 1-1. Um gol do Durval a favor e um gol do Durval contra. Grande Durval. Durval é nóis. O meu vai ser 1-1. Cara, um gol do Anderson. Caralho. Do Anderson. Meira, vulgo, perna. A referência aí, eu tô escranchado. E o gol do Sport vai ser do... vai com leite mesmo. Pera aí, rapidão, Lucas. Vai ter São Paulo Atlético. Eu estarei presente nesse jogo. Vai ter São Paulo Atlético Paranaense. Eu iria colocar. Você já quer falar desse jogo? Para lá. Eu vou de São Paulo Atlético Paranaense. Eu aposto em 2-1 São Paulo, viu? Olha só. 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo, gols de Gansono. 2 gols do Gansono. E o gol do Atlético vai ser do Nicão. Isso que é torcedor, né, velho? Não, pra mim vai ser... cara, São Paulo aí revira a volta, quebrando uma fase, saindo fora. 4-0 São Paulo, 4 gols do Pato. Nossa. Que pariu. Pra mim vai ser 5x0 Atlético Paranaense e Crave pra pé frio. Cinco gols do Walter? Claro. Até porque acertar um cruzamento em cima dele não é difícil, porque é bem fácil localizar. Então, caralho, vai ser como? King of Balloon vai dar o um cruzamento, vai pegar no do Walter e vai entrar, tá ligado? Tipo. Dá o seu placar, cara. Cara, vai ser 1x1. Nossa. Ó, pegando o jogo aí, bosta. Vasco e Avaí. Caralho. Putz, é foda, cara, mas eu acho que vai ser 1x0 Avaí. Gol da Lilo. Nossa. Cara, pra mim vai ser 2x0 Avaí, 2 gols do Ryan Higa. Cara, eu vou de 2x0 Vasco, provando que qualquer um tem crescente em cima do Avaí. Cara, vai ser... Caralho, moleque, caiu. Piada, velho. Vai ser 5x0 Avaí, porque o Avaí 0 é o pai. Não, de novo, não. De novo essa piada. Nossa, cara, de novo. Pelo menos ninguém fez a piada de nesse mar a caravela não anda, né, mano? Eu sou bro. Então é isso, bolão dessa semana, vários jogos do Brasileirão, é que o bagulho fica louco. Então esse é esse podcast. Desculpa, se for 5x0 Avaí, velho. Cara, eu nunca mais vou dar essa cagada. Eu não sei nem o nome. Então é isso aí, mais um podcast do Prorrogação que se encerra. Finalmente acabamos mais um podcast. Tristeza aí com a seleção brasileira, coisa óbvia. Isso aí, futebol. Queria saber, vocês não estão com saudade da época que a gente tinha um podcast gigantesco, mas que pelo menos a gente tinha o prazer de falar futebol mundial? Não. Eu gosto de falar de bosta mesmo. Meu negócio é Avaí, é Hernando Brocador, é Durval... Eu tenho saudade de quando a gente comentava jogos em que o Alex jogava e falava que ele fazia gol de bicicleta de cadeira de rodas. É, ele aposentou. Ele aposentou, né? Que tristeza. Isso foi em meados de prorrogação, o quê? 8? Será que vai ter um vídeo que vai chegar e falar, nossa, quando vocês estavam lá no prorrogação de raiz, prorrogação 8, quando tinha o funk ainda, nem tinha Dragon Screamer, vocês eram bons de verdade. Eu imagino isso daqui a um tempo. Alguém falando assim... Nossa, comecei a escutar esse podcast, ele era muito bom. Antes, nossa, era mó da hora, eu gostava, porque tinha a edição e o áudio de todo mundo. Tinha o Valente muito... que dava risada nas minhas piadas. Tinha... Nossa, tudo era piada. Nossa, eu gostava, vocês faziam várias referências ao Pelada na Net em tudo. E ao Desimpedidos. E ao Desimpedidos, inclusive seu conteúdo era baseado no Desimpedidos. Vocês falavam todos os jogos da... Todos os jogos da rodada, lembra? Nossa, todos os jogos que vocês comentavam da rodada especificamente. Não tinha nada pra comentar porque o jogo do Figueirense não tem nada. Não, o jogo do Figueirense às vezes tinha alguma coisa. Do Corinthians que não tinha nada. Nunca tinha nada. Bons tempos que o dólar era bom. Os números brasileiros. Bons tempos que o Balotelli ia arrebentar no Liverpool. Nossa, cara. Bons tempos e boas coisas. Bons tempos que o Davi Luiz era o melhor zagueiro da Copa. Isso nunca aconteceu. Não vem com essa. Isso nunca aconteceu, esse podcast não existe. Tá? Eram bons tempos, boas coisas. Aquele momento em que a gente... Que vocês imaginavam que o Tomás realmente ia participar do podcast. Né, olha só. Não, essa aí não. Essa aí nunca aconteceu mesmo, né? Não. Nunca existiu, né? Ah, ficou... Por bons tempos que a gente comentava de Leandro Damião todo o cast, né? É, verdade, né? Os tempos em que a gente se parava falando aí de futebol, basicamente falando de futebol moderno, jogar suave, cadeira de rodas, né? Era isso, esse foi prorrogação. Mas é isso, não existe mais essa prorrogação, assim como acaba essa prorrogação de agora. E é isso, até a próxima, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, pra mim já tinha acabado, tchau. Crave, você... Vocês fizeram. Ó, você tá a favor de dar um ponto pro Marx por ele ter falado que o Paraguai ia levar o Brasil na lama, mesmo ele tendo errando o resultado? Não. Porque ele falou assim, ele falou que o Paraguai ia ganhar... Em, ó, veja só, ele falou que o Paraguai ia ganhar e que ia levar o Brasil na lama, só que foi empate o jogo. Não. Que vacilão, na moral. Aqui, é um empate, cara, não é um... Aqui tem que ser unanimidade, galera, desculpa. É porque toda unanimidade é burra e o prorroga é burrice. Só eu que voltei, só eu que voltei contra? É. Babaca. Eu sabia que ia dar empate, mano. Algo me dizia. Foi dois ou dois, né? A lua, né? É. A lua te traiu, né? A lua me traiu, mano. Nem foi eu cravar. Acreditei que era pra valer. Hiroshima é minha luz. Vamos lá. Vai ser essa Hiroshima música? E Nagasaki. Nossa! Nossa! Você forçou a barra, Clive. Essa foi forte. Essa foi exageradamente. Não tem nem sentido uma falando com a outra. Não, mas tipo, você falou Hiroshima na hora, Hiroshima, Nagasaki. Hiroshima! Não, cara, não. Hiroshima! Nossa! O nome da prorrogação podia ser Hiroshima e Nagasaki. Sério, cara, se eu escrevesse um livro, ia ser muito sucesso. A vida de Crave, um jovem fazendeiro. Um jovem fazendeiro das trevas. Na calada da noite, eu aro o campo. Ah, mas... International Superstar Soccer Deluxe.